Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Desde quando ser esperançoso se tornou a melhor? Frases longas, caralho! Seja conciso! Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio. Já foi. Próximo. Bom dia, boa tarde, boa noite, bípedes. Agora sim nós temos um super-homem decente, porra. Que isso. Eu sou o Leonel Caldela e verdadeiros heróis usam camiseta dos Ramones. Tony Stark? Hipster. Não, Tony Stark usa AC/DC, cara. Ah, é, AC/DC. O Huey, cara. O Huey usa camiseta dos Ramones quando ele mata o... Ó, spoiler! Hoje não tem? Hoje não tem spoiler? Tem, claro. Não agora, né? A gente nem deu aviso ainda. Aqui é The Boys. Nada que você possa esperar vai acontecer. Sem nerd! Que isso? Sou eu, né? Sou eu. Caralho, você tá louco! Pensei que era a sua apresentação. Capitão Senil, Jovem Nerd. Passando por cima dos outros. Tá louco de Compound V, cara? Não... Perdeu o controle dos poderes dele. Nunca teve. It's Powder Man, né? Que nem lá no... Aqui é o Afonso com dois F's de faca solano e Homelander não é a lei. Butcher. Ah, pegaram essa? Não, fraco. Nossa, muito ruim. Aquele como fez assim? A pior que a tua ele camisinha fez aí. Ele fez o Juiz Dredd, cara. Tá pior que a tua camisinha. Ah, agora você é o grande advertisement. Aqui é a Azaghal e eu gostei. Foi bom. Foi bom pra você? Quero mais. Só isso? Pô, foi muito bom. Perdeu. É que você falou, eu gostei do Punisher também. Assim. Do quê? Da série? É, da série. Mas eu boto as duas ali no mesmo patamar. Deus do céu. Nossa, tá não, cara. Nossa, gente. The Boys, e-mails! Canelada! Canelada! Muito bem, irmãozito, vamos para mais uma semana de mês, hein? Canelada do Nerdcast! Vamos! O que você tá fazendo aqui, maluco? Quando eu não tô aqui em voz, eu tô em espírito. Eu já assumi essa leitura. Eu estou sempre aqui no coração das pessoas. Daqui a alguns anos alguém vai hackear os Nerdcasts e vai ver que se você afastar a câmera, você vai ver o Mauzito nas costas da gente o tempo todo. É tipo um easter egg, né? É um easter egg. Mauzito, eu quero falar do Chef's Club. Certo. Olha só, o que é o Chef's Club? É um aplicativo pra comer fora de casa. Olha aí. Exato, pra você comer fora de casa com descontos, pagando menos, rapaz. Como é que é? Você pode usar em qualquer momento. Seja no restaurante aquilo do dia a dia, no café da tarde, no açaí, até naquele jantar mais especial. Não é só pra um tipo de restaurante, tem tudo, tem tudo. Tem descontos de até 50%, tem promoção de 2 para 1, ou seja, você paga um prato, leva 2 pratos, cara, é realmente muito maneiro. E tem duas formas de usar. Você pode chegar no restaurante, você abre o Chef's Club, chegou no restaurante, abre o Chef's Club, vai lá no restaurante que você tá no Chef's Club e você dá o check-in no restaurante enquanto você estiver no restaurante pra você ganhar o desconto vinculado a esse check-in, entendeu? Você vai olhar, cada restaurante tem uma parada diferente, o restaurante tem um desconto específico pra quando você fizer check-in lá. E aí você só mostra lá e você viu que você deu o check-in e você ganha desconto. Certo. Ou você pode usar o aplicativo para reservar o restaurante, que você planeja comer em outro dia, em outro horário, pra você evitar fila, essas coisas. E as reservas também tem promoções associadas. Então, você pode usar das duas maneiras. Você pode ser uma coisa não planejada ou planejada com antecedência. Lembra, ó, eles mandaram avisar que aqui, ó, entre os dias 14 e 15 de setembro de 2019, ou seja, neste sábado e domingo, se você está ouvindo o Nerdcast nesta sexta-feira 13, que é a data de publicação, nesse sábado e domingo, 14 e 15 de setembro de 2019, vários restaurantes aumentaram os descontos para 40%, 50% em comemoração ao dia do cliente. Então fica de olho. Olha, que beleza. Você tá ouvindo, né? Já baixa hoje o Chef's Club. Já faz o seu cadastro. Eles estão dando 30 dias de degustação pra você usar o aplicativo gratuitamente. Você já aproveita esse fim de semana com essas mega promoções, beleza? E pode se cadastrar, não precisa nem colocar o cartão de crédito. Tem uns que dão 30 dias, mas já pede o cartãozinho, né? Pra colocar. Gente, mais de 3 mil restaurantes em várias cidades do Brasil, então vale a pena você baixar, instalar aí pra você já ver os restaurantes que você quer ir. Uhum. Então tem link aí no post, baixa aí o Chef's Club pra você conhecer e vai comer fora esse fim de semana já com desconto, rapaz. E olha só, hoje é dia de Nerdcast, seus nerds! Eu estou aqui com o Vinícius Fuzikawa, da Nova Futuro Investimentos, todo mês aqui com a gente, porque, ó, hoje nós estamos falando sobre educação financeira de um modo geral. O programa Nerdcast, ele é, a proposta desde o início é fazer um programa sobre educação financeira aqui junto com a Nova Futura. E aí a gente já falou de day trade, a gente já falou de bolsa de valores, a gente já falou de, sabe, vários aspectos mais pontuais do universo dos investimentos, mas hoje a gente decidiu falar um pouco mais dos aspectos gerais, filosóficos da educação financeira, sabe? Pontos básicos que tem a ver com o controle de gastos, tem a ver com objetivos financeiros que a gente coloca para guiar a nossos investimentos, etc. Tem a ver com desde você que não tem grana para investir, que não tá sobrando, em descobrir como fazer sobrar, porque você não pode investir grana que tem que estar destinado para pagar conta. Não é assim que funciona, né? Então é um papo muito maneiro de um apanhado geral sobre todas essas situações, com o objetivo de fazer que a gente entenda um pouco mais sobre educação financeira e que a gente possa fazer decisões informadas. O mais importante, cara, é ter informação antes de tomar decisão, cara. É isso aí, né? Escuta esse Nerdcast que já está na sua timeline. Lembrando que a Nova Futura, que está aqui com a gente todo mês fazendo conteúdo, também está gerando conteúdo de cursos para quem quer começar a investir, quem quer virar trader, né, cara? Eu quero dar um exemplo rápido do Trader One, que é um curso em vídeo, educação à distância, EAD, que vocês criaram, né? E a gente tem uma promoção relâmpago pra galera adquirir o curso hoje ainda, né? É mais que isso, Ale. Eu não vim gravar porque eu tava trabalhando, fazendo uma promoção especial pra vocês, Ale. Exatamente. E nessa promoção, a gente pensou, tem um cliente que é mais trader, quer começar a operar, quer ganhar dinheiro na bolsa, quer se especializar nisso, ou até trabalhar numa corretora. E tem um cliente que quer investir a longo prazo. Então a gente montou uma promoção pros dois. Pro cara que é trader, ele vai conseguir fazer um pacotão. São 200 pessoas só que vão poder participar desse pacote, tá, Ale? O pacotão da promoção, pra comprar o curso mais barato, é isso? É um pacotão da promoção, que na verdade, ele envolve você começar a operar. Você vai ter o direito ao pacote, que seria ter um simulador de graça pra você operar, tá? Pra você treinar. O replay de graça, que é o replay, ele vem com um simulador pra você poder operar à noite, quando você estiver em casa, depois do serviço, você grava o dia das operações na bolsa e simula à noite como seriam suas operações. Ah, legal. E a plataforma, só que a plataforma é paga. A plataforma Profit Chart Pro, ela tem um custo de R$165 mensais, que isso é da própria desenvolvedora da plataforma, não é nosso. Mas se você opera até R$165 de corretagem na Nova Futura, você não paga a plataforma, a gente desconta o custo, então fica por nossa conta. Ah, olha aí, excelente. E aí, o Trader One, que tá no pacote dessa promoção, ele custa R$599. Trader One é o curso em vídeo sobre os princípios básicos até intermediários de tradar, é isso? Isso, é, ele tem, são 6 horas de curso que ensina análise gráfica, bem detalhado, o que é tendência de alta, o que é tendência de baixa, o que é um dragão invertido, tem um monte de nome lá. Ele te ensina isso, te ensina a operar, o Rosenstein, tem até algumas técnicas, operações que ele faz. A gente vai fazer ele para esses 200 pessoas por R$359. O preço normal é? R$599. R$599 para 200 primeiras pessoas que querem no link aqui se cadastrarem, R$359, é isso? Mais o simulador de graça, mais o replay de graça. Maneiro! E mais a plataforma Profit Chart por R$165, que é um preço já em promoção. Ó, se você já tá decidido a fazer o Trader One, já dá pausa e corre lá, porque eles só vão dar esse desconto para os 200 primeiros. Você vai se cadastrar e eles vão te mandar um e-mail dizendo se você for um dos 200 primeiros ou não. Mas, se você não está decidido ainda, cara, pelo menos escuta o Nerdcast dessa semana, que tá muito maneiro, cara. Conceitos gerais sobre educação financeira, cara, tá muito maneiro o papo. Vale a pena você escutar. E só uma outra promoção que a gente falou sobre aquele investidor mais a longo prazo, Ale. Cara, se você não tem tempo para estudar, se você tem uma outra profissão, se você não realmente precisa de uma ajuda para investir, a gente também fez uma promoção para você. Na verdade, não é uma promoção, é uma assessoria. A gente criou um link também que tá disponível aí embaixo. Você vai clicar e vai contar pra gente. Cara, quanto você tem pra investir? Qual que é o seu objetivo? Quanto você quer investir por mês? Que a gente vai montar uma carteira de investimento pra você. E a promoção aqui não tem custo nenhum. A gente vai mandar pro seu e-mail uma carteirinha. Um especialista vai entrar em contato com você pra te orientar sobre esses pontos. E nesse dentro dessa página também a gente conta 3 historinhas de pessoas que a gente ajudou e como é que elas vão conseguir realizar aquele objetivo. Um quer comprar um carro, outro quer casar daqui 5 anos e outro quer aposentar com 1 milhão em 15 anos. Maneiro. Então a gente tá contando essas histórias lá e pra você também poder participar. Então, gente, escuta o Nerdcast de hoje e links no post para você aproveitar a promoção do Trader One e para você aproveitar tudo da Nova Futura, cara. Vai lá! E vamos lembrar que a Nerd Store continua fazendo 12 anos de vida, rapaz. Olha, tá rolando aí uma série de vídeos com os depoimentos dos fundadores da Nerd Store sobre a Nerd Store. Olha só. Não é? Muito bom. Vale a pena. Tem link no post pra você ver. Tem história de Avenés, tem Azaghal, Portuguesa, tem eu. Todo mundo falando pequenos depoimentos da nossa... histórico da Nestor. Muito maneiro, muito maneiro. Você vai se emocionar ou não. Mas o importante, você vai se emocionar, são com as 12 ofertas motherfuckers, com até 50% de desconto toda semana. Ou seja, o mês de setembro é o mês de aniversário, ou seja, toda semana uma série de 12 descontos diferentes. Exato. Acabou a semana, muda a série de descontos até o final do mês. E olha só, pra relembrar esses 12 anos da Nestor, a gente tem reposições de camisetas clássicas da Nerd Store. A primeiríssima estampa da Nerd Store com o mascote que representa todos os milhões de nerds do mundo. Tá de volta na Nerd Store. Tá no aniversário. Camiseta milhões, rapaz! Nosso querido supremo oráculo dos nerds, magnânimo Sr. K, está aí com garbo e elegância de volta. Olha só, se você seguisse o garoto propaganda da Nerd Store, que eles recentemente contrataram aí, já tinha ouvido essas promoções aí todas, viu? É! Pois é. E além das reposições, a gente tem, olha só, camisetas em promoção por apenas R$39,90 cada, como, por exemplo, camiseta Raccoon City, um clássico dos games, está por R$39,90. Camiseta Red Clown, a obra-prima à sua disposição, você sentir calafrios, você flutuar, olha, com Red Clown. Também R$39,90. Cara, olha só, essas são só algumas das ofertas que fazem parte da segunda semana de promoções, motherfuckers. Vou dar uma ideia, hein, pro marketing da Nerd Store. Ah. Essa camiseta do Red Clown podia vir sem uma manguinha, só vim com uma manguinha. Né? Pra fazer já o cosplay, já. Ó, aproveita, tem muito mais, tem link aí no post, cara, não deixe de aproveitar o aniversário de 12 anos da Nerd Store, toda semana com 12 ofertas, motherfuckers! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, pode pular diretamente para... 26 minutos e um frasco de biotônico. Quero agradecer aos 10 que doaram sangue e salvaram vidas essa semana, como Tom Barbosa, o Rodrigo Malheiros, a Lianca Pinheiro, Fábio da Cunha, Otávio Tognolo, Alan Dias e Marcelo Gibim. Muito obrigado, seus nerds, por doar sangue toda semana, cara. Isso aí. Temos a galera também do Scalpo Solidário, que doaram cabelos, né, pra fazer peruca. Pra alguém que quer usar uma peruquinha aí de cabelos naturais, que tá passando por algum tratamento que faz cair os cabelos, né? Vamos agradecer aqui a Aline Camargo, a Aline Zinhanhe, Natália Peixoto, Luísa Brum, Tieme Souto, Isabela Primiano, Tayane da Silva e Savana Farias. Muito obrigado, galera. Valeu aí pelas doações. Valeu! Arte dos fãs! Olha só, cara, tem uma tonelada de artes do André César. O André César fez os personagens do Nerdcast Call of Cthulhu, mas ele fez todos. Ele fez praticamente todos, exato. Ele não só fez os personagens principais, como Dom Azaghal, o Giacomo, o Jimmy O'Flanagan, enfim, o Faraday e tal. Ele fez o Cigano Igor, ele fez o Patrick McNamara, cara. Sim. Ele fez o Edmund, a Fraulein, cara, até o Barman. Tem Barman, cara, o cara fez a parada completa, o Barman, cara de sapo. Caraca, muito bom, cara. André César, muito obrigado, muito maneiro. Também temos aqui a continuação das artes pontilismo do Renan Belmonte, a gente já falou dele semana passada, e ele mandou o Giacomo Búfalo de Monte aqui, cara, que arte incrível, cara. E temos aqui também o The Copacabana, olha aí, hein? Mais ele, um. Esse Copacabana Redeemer tá rendendo. Tá fazendo sucesso, é verdade. Mais um Copacabana Redeemer pelo Ricardo Souza. Aham. Uhum. E essa aqui, eu gostei muito, porque ela tá num formatinho que dá pra até pra fazer um patch assim, pra você colocar na sua jaqueta, que é o Jovem Nerd na mão do palhaço pelo Rodrigo Almeida. Olha aí. Tá bonitinho, tá tão fofinho o desenho. Tá apaixonado aqui pelo copinho dele. Eu tava completamente ciente de tudo que tava acontecendo ali, cara. Ah, sim, com certeza. Lembrou de tudo, né? Lembrei, eu tava alegrinho. Olha só, aproveitando que estamos no Nerdcast de super-heróis, eu não sei se vocês viram o Nerd Office extra que tivemos nesta semana, a minha visita aos estúdios da Sociedade da Virtude. Virtude, rapaz! Sim, muito bom. Muito maneiro. A Sociedade da Virtude, caso você não conheça, é o canal no YouTube brasileiro, que tem versão em português e versão em inglês também, do seu criador, Ian SBF, que é um dos sócios fundadores do Porta dos Fundos, diretor do Porta dos Fundos. E ele, como sempre, foi um nerdão, cara, um nerdão de super-heróis. Ele tinha esse projeto pessoal engavetado um tempão, que ele transformou em realidade há 2 anos, quase 2 anos, que é a Sociedade da Virtude, cara, e cresceu cada vez mais, cara, um canal muito, muito maneiro, muito engraçado. Toda semana tá rolando 2 episódios de animação. Você sabe que é animação toda semana, cara? É impressionante, cara. Cara, vê esse episódio da visita aos estúdios, que é muito maneiro, porque, primeiro, tem os anúncios de que vai ter mais episódios. O objetivo é a semana inteira, ter de segunda a sexta episódios, todos os dias de semana, no Sociedade da Virtude, cara. Tá expandindo de uma forma inacreditável. Você vai ver também os bastidores de como se faz essas artes, a animação e tal. Você vai ver todo mundo que trabalha por lá, cara. É muito incrível o trabalho dos caras. E outro que é o grande anúncio que o Jovem Nerd agora é sócio da Sociedade da Virtude, rapaz. Olha aí. Estamos juntos de mãos dadas nessa empreitada. Por isso que você está vendo muita coisa da Sociedade da Virtude nas nossas redes sociais, no site ultimamente. O anúncio grande, caso você tenha perdido, que a gente fez é o seguinte. Nós teremos uma série animada do Homem Tal com o Senhor da Oceania no canal do YouTube do Jovem Nerd, rapaz. Olha aí. Toda semana nós estaremos lá, um spin-off da Sociedade da Virtude. Aliás, a gente já apareceu em um episódio como esses personagens no canal da Sociedade, mas agora teremos as nossas próprias aventuras no canal do Jovem Nerd. É o universo expandido. O universo expandido, exatamente. Mas, cara, assine agora o Sociedade da Virtude, cara. É um canal muito maneiro. Você sabe o que é isso? Você tá ganhando conteúdo de graça, cara. Conteúdo irado, conteúdo bem produzido, conteúdo engraçado, muito foda, cara. Exato. E eu acho que eu não conheço um canal no YouTube mundial que pretende fazer animações de segunda a sexta-feira. Cara, não, é incrível, cara. Vai ter uma série de stop motion, cara. Você tem noção do que eles vão fazer? Cara, como? Como eles vão ter tempo de produzir tudo isso aí? Eu não sei, cara. O Ian é maluco. Ele é o chicote de fogo lá, compadre. É assim. Não, mas olha, é incrível. Não só ele, mas toda a equipe que trabalha lá, cara. É todo mundo muito, muito incrível, cara. Então, vê esse Nerd Office, cara. A gente publicou lá. Procura a Sociedade da Virtude lá no canal do Jovem Nerd. Você vai ver os bastidores, cara. E se você não conhecia o canal, vai lá. Tem link aí no post, mas você pode simplesmente botar lá no YouTube. Sociedade da Virtude, que você vai assinar o canal, cara. É muito, muito maneiro. Ó, eles vão estar na CCXP esse ano. Eles estiveram ano passado. Foi um mega sucesso, cara. Esse ano vão estar lá, cara. Então, vai ser muito maneiro. Já vai se preparando pra encontrar a galera lá, cara. Que é muito, muito foda. Adriane de Souza, 23 anos, estudante de doutorado em genética molecular, Toronto, Canadá. Peraí. 23 anos? Doutorado? Um prodígio. Está doutorando aos 23 anos. Cara, Doug Hauser, cara, parabéns. Inclusive, com 23 anos, eu não sabe nem do que você está falando. Vamos lá. Hello, nerds! Coincidentemente, enquanto ouvia o último episódio sobre inteligência artificial, cuidava das minhas células humanas depois de ter usado um CRISPR para nocautear um gene. O que é um CRISPR? CRISPR acho que é um simulador, né? Que eles usam para fazer os eu acho que, inclusive, deve ter uma bela inteligência artificial por trás dele. As células não são minhas, de fato, mas há quem tem injetado CRISPR em si próprio como biohacker doidão, o Josiah Zane. Não é nada simulador não, maluco. Ah, não. Pô, a gente falou de... A gente. Vocês falaram de CRISPR num dos episódios aí. Ah. É, ele é pra mexer com células, exatamente. É. Eu vim falar um pouco sobre CRISPR e tecnologia. Sobre o armazenamento de dados em DNA, alguns pesquisadores colocaram um vídeo de um jockey no DNA de bactéria sinteticamente, usando as combinações em bytes como a Mila falou. 2. Esclarecendo a dúvida do Azaghal, você não necessariamente modifica ou estraga o cromossomo da bactéria. Na biologia molecular, a gente utiliza os plasmídeos para produzir ou amplificar genes externos. As bactérias têm esses cromossomos extracirculares chamados plasmídeos, que não são essenciais para a sobrevivência, mas foram descobertos originalmente por passar de uma bactéria para outra genes de resistência a antibiótico. Mais interessante ainda, teve um grupo da Universidade de Washington que colocou um vírus de computador no DNA de bactérias que, após o sequenciamento, conseguiu infectar um computador do laboratório. Quê? Olha aí. Caraca! Que isso, cara? E olha só, a Adrine, ela é praticamente a Wikipédia humana, porque cada coisa que ela citou aqui, ela deu a fonte, a citação... época, parabéns. Ah, é, esse número que eu falei, 2, na verdade, é a fonte. Ela botou 2 e ela botou um link. Eu falei, cara, aí que cientista, é isso aí, cara. Tá fazendo doutorado à toa, né, com 23 anos. É, exatamente, não tá à toa, com os 23 anos, Doug Houser. Doutora Doug Houser. Seguindo a fala do Caio Gomes, não necessariamente CRISPR precisa de um gene doador para trocar com o gene do organismo que você quer modificar. O mecanismo de CRISPR foi descoberto por microbiologistas como um sistema imunológico, ela botou entre aspas, de bactérias contra vírus. As cientistas descobriram que algumas bactérias tinham uma proteína chamada Cas9 que quebrava a dupla fita de DNA dos vírus quando esses tentavam infectar e matar as bactérias. E mais interessante ainda, essas bactérias guardam, entre aspas, pedacinhos do DNA cortado para poder identificar mais rápido quando um outro vírus entrasse no futuro. Caraca! Não é inteligência à toa. A ciência usou dessa proteína, Cas9, para cortar o DNA de forma direcionada. Por isso, o grande avanço. Usando uma sequência de 20 bases específicas da região que você quer cortar, similar a pedacinhos de vírus guardado, o DNA naturalmente se restabelece íntegro depois do corte. Mas se você saturar essa reação, eventualmente vão acontecer erros nesse reparo e o gene fica errado, o que pode interferir na transcrição. Porém, pode-se também colocar junto a essa reação um pedaço de DNA de interesse. Aí acontece o chamado knock-in, que facilitaria a transferência, mas o mais comum e fácil mesmo é usar o knockout. Ela tá bem técnica aqui. Já não estou acompanhando muito. Se eu fosse a Zagal, eu já tinha feito o barulho de ronco, mas eu não sou esse tipo de... Não, é maneiro, eu tô interessado. Sobre virar mutante por ter colocado a senha no banco em você, é muito mais provável, seguro e barato que no futuro usarão bactérias para carregar e transferir dados sensíveis. Se você quiser transferir seus dados pra alguém, basta colocar a sua bactéria e a da outra pessoa pra transar, entre aspas. Como assim, gente? Deus do céu, gente. Bota no pendrive, pelo amor de Deus, cara. Caraca. É, pô, olha a dificuldade. Depois você quer passar o dado. Ó, vou passar o dado pra minha namorada. Tem que levar pra jantar, no cinema. Tem as bactérias todas. E corre o risco dela nem querer que você transfira. Aí o plasmídio é transferido, tendo em conta que deu certo o jantar, que deu certo a paquera. Exato, né? É também possível produzir um tipo de criptografia na bactéria receptora, pra que essa transferência só aconteça se a bactéria da outra pessoa carregar uma chave. Meu Deus, gente, onde vamos parar? Ou uma sequência de DNA que precisa se combinar com a doadora para a transferência acontecer. Caraca, que loucura. E aí que entra o principal problema do Mass Storage em DNA. Além da tecnologia ser muito cara, depois que você armazena seus dados no DNA, para ler esses dados vai ser necessário fazer o sequenciamento do DNA, que além de caro vai ser analisado e armazenado em um computador de qualquer jeito. É basicamente, dá para fazer, mas não é prático. É isso. Sobre as previsões da tecnologia do futuro, eu não vejo a hora de poder controlar o meu celular/computador só com um pensamento. Imagina o quão rápido seria fazer um texto no Word. Pisca e abre outra guia. E parece estar perto. Ó, esse mês a Sony patenteou lentes de contato que filmam assim como a Azaghal quer. Olha aí, cara. Ó, mas não se esqueça que quando você conectar teu cérebro no computador, o Elon Musk vai ler tudo que você tá pensando. Tudo que você tá fazendo. Diego Calegário, 25 anos, engenheiro eletricista trabalhando como field engineer. Olha aí. Abu Dhabi, Emirados Árabes. Abu Dhabi. Muito bom assunto. Trouxeram umas informações bem interessantes sobre inteligências artificiais em geral. Mas achei que faltou algo ligado ao futuro, onde tudo isso dá errado. Não é futuro, não. Vai dar tudo errado no presente. Estou falando de tipo o Exterminador do Futuro, que, pasmem, não está tão distante como imaginávamos. Trago uma série de artigos sobre o assunto no link a seguir. Aí, ele mandou um link de um documento onde ele colocou trocentas mil notícias aqui. Uhum. Mas, graças a Deus, ele escreveu o seguinte: poupando vocês o trabalho de ficar lendo tudo, vou citar umas partes bem relevantes, como a criação de uma inteligência artificial para pilotar aviões, que a priori parece ser uma coisa maravilhosa e genial. Mas, nas simulações, a inteligência artificial tinha o trabalho de fazer o pouso mais suave possível, reduzindo o choque com o chão. Só que, em uma das simulações, a inteligência artificial descobriu que se ela fazer o avião cair da forma mais direta possível, isto é, cair de cara, o valor do choque sofre um overflow e o valor vira zero. Ou seja, pouso. Caraca! Então, a inteligência artificial passou a fazer isso em todos os resultados, destruindo o avião e matando todo mundo que estava ali. Outro exemplo é um Roadrunner que se mata após de passar de level, porque sabe que vai perder na próxima fase. Assim, talvez morrer seja menos pior que perder para alguns. Mas se a inteligência artificial for programada para não perder, esse é o futuro. Tudo na real foi a função de recompensa que foi mal formulada ou pensada. Mas é isso. Nesse mundo de inteligência artificial, se não tiver todo o cuidado máximo para ensinar a IA o que é bom de verdade e o que não é, podemos sim chegar em um Terminator. Olha aí, rapaz. Exato. Você não pode falar pra ela, ó, tem que colocar o avião no chão o mais suave possível. Tem que colocar todo mundo no chão o mais suave possível e deixar todo mundo vivo. Pois é, mas aí como é que você ensina pra inteligência artificial o que, que é todo mundo vivo? É. É? Como é que ela vai entender que as pessoas... Será que você tem que deixar um determinado valor de choque e significa todo mundo morto? Ou, gente, não voem de avião. Ah, começou esse seu dedo irracional de avião. Não começa, não. Não espalha isso. Não espalha isso. Tem carro, você viu? Carro novo que eu comprei, Alexandre. Tem até telinha. Pra que que eu vou no avião, pô? Vai lá, pô. Atenção, interrompemos a edição desse Nerdcast para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoilers. Ouça por sua conta e risco. Quero quebrar todas as expectativas das pessoas aqui. Ai, meu Deus. Então, antes de mais nada, spoiler, né? Se você não viu a série, sim, assine a Amazon Prime Video. A gente devia estar ganhando por isso, inclusive, né? Não tá ganhando. Verdade, é verdade. Não estamos. Amazon, nós somos ligados. Nós temos uma parceria. Nós somos brother, boa. A gente gosta de vocês pra caramba. É. O que permite, talvez, esse Nerdcast, em vez de The Boys, só porque não é patrocinado, a gente pode chamar de Nerdcast apresenta os rapazes. Podia chamar, ó, os meninos tudo. Os meninos tudo. Boys are back in town. Não, caraca. Como é que poderia ser The Boys em português? Poderia ser a molecada? A molecada. Cara, se fosse SBT, seria uma garotada super. Uma super. Boa, é. Boa! Garotada super é bom. Mas é muito bom. É muito bom, garotada super. Mas os The Boys não são super. Mas esse é o trocadilho. Tem que explicar, cara. Tem que explicar. Tô explicando rapidamente pra quem não viu e ainda tá aqui. Porra, o que tem que tá fazendo aqui? Tem essa galera que fica mesmo com spoiler. Só um segundo. Se você ainda não viu, você tá errado. Se você ainda tá aqui ouvindo e ainda não viu, você tá errado duas vezes. Tem mais é que se fuder mesmo. Se você for ver por nossa causa, você avisa a Amazon Prime Video. Você fala, tô aqui pelo Jovem Nerd. Olha, o Jovem Nerd me mandou. Então, explicando rapidamente, a série, ela pega os heróis da DC, da Liga da Justiça, basicamente, e coloca num cenário em que eles são filhas da puta. Todos. Todos filhas da puta, é isso aí. Quase todos. Quase todos, exato. Ninguém salva? Salva. De leve, né? Salva de leve. Não salva, cara. É interessante essa série pelo seguinte. Ela imagina heróis humanos. Sim. Criaturas humanas com superpoderes diferente do que é, por exemplo, o Super-Homem, que seria, no caso, o Homelander. O Super-Homem é um alienígena de outro planeta. Chegou aqui, foi criado por fazendeiros, né? Rednecks, que hoje seriam eleitores do Trump. Seria impossível o Super-Homem ser como ele realmente é. É verdade. É verdade. O Super-Homem não cresceu ali no Bible Belt? Uhum. You listen to me, you goddamn communist. Ele ia estar no campo de concentração do Trump lá, cara. Imigrante legal. Ele é imigrante legal, uma coisa que a gente já tem falando há algum tempo aqui, inclusive. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte. Na série, o Super-Homem é um cara que tem poderes, mas ele não é um alienígena, pelo menos até então a gente, né, pelo que eu entendi ali. Eu não li os quadrinhos. Quem leu os quadrinhos foi o Leonel e o... Não, eles são... É a mesma coisa, eles são feitos em laboratório. Isso. O Super-Homem não é feito em laboratório. Pelo menos não que eu saiba. A não ser que tenha acontecido alguma coisa em Krypton que a gente não tá sabendo. In vitro, né? Sei lá, enfim. Vamos Joel, lá. A gente não sabe o que Joel fez lá em Krypton, né, cara? De repente. Exatamente. Mas, ele é escroto. Ele não tem freio moral. Claro que ele é um sociopata, né? Ele é um sociopata. Ele não tem empatia e ele não liga pras consequências dos dados dele. Porque ele é ruim, né? Ele é ruim. Mas ele não é só ruim. Ele é meio merda. Ele é psicologicamente quebrado. Você vê que ele fica deitadinho lá na perna da mulher. Ele, cara, foi criado como um bicho de laboratório. Ele não tem empatia. Ah, mas aí é fetiche. Aí a gente não deve julgar, eu acho. Não, tudo bem. Então. Aí... Ele foi criado daquele jeito, que nem um bicho de laboratório. Então ele não tem empatia porque ele não aprendeu a ter contato e socializar com pessoas. Eu acho que, ó, de todos os problemas do Homelander, esse do Mommy Issues que ele tem lá é o menos, né? É o mais... Não julgo. Eu volto a dizer, já falei essa frase 1 milhão de vezes. Onde que um gorila de 350 quilos senta? Aonde ele quiser. Você nunca falou isso? Você nunca falou isso? Nunca falei? Você tá maluco. Aqui no Nerdcast, não. Já falei, sim. O Homelander faz o que ele quer porque não tem ninguém pra dizer, então, você não vai fazer. O Homelander é a epítome da liberdade total. O melhor escravo que existe é aquele que acredita que está no controle. Então, a maneira que a Elizabeth Shue, esqueci o nome da personagem dela, ela explora esse complexo de Édipo que ele tem com ela, praticamente, essa coisa de mãe dele, a figura materna que ele não teve. Não teve paterna também, mas, né, o que o cientista depois fala pra ele é que a ausência da figura materna foi muito mais danosa. E ela controla ele de uma forma muito mais através do afeto, do carinho e etc. Que ele tem, né? Tanto que ele tem ciúme do bebê. Ele tem ciúme do bebê que nem uma criança pequena. Fica toda hora olhando pro bebê. Mas essa o bebê é a coisa mais fucked up, cara, da série inteira. A coisa mais fucked up é o Homelander falando, oh, você se importa mais com seu filho do que comigo. É, tipo, caralho, sei. Como é que você não consegue compreender isso, né? Porque ele é uma criança. É. Ele é um sociopata, gente. Aquela história, se você criasse um neném, tem essa abordagem, né, na psicologia. O neném sem criação, ele seria um louco assassino, né? O neném, ele testa. Se você botar um neném perto de um gatinho, não tem essa coisa romântica que ele vai sair fazendo carinho. Ele vai testar. Ele vai arrancar a cabeça do gatinho, vai tentar meter o dedo onde não deve meter no olho. E aí a gente vai, né? Assim como o lobo, o mamífero, fala, não faz isso. Ele entende a consequência que o gato vai morder ele. Se você não tiver isso, a sua liberdade o negócio começa a desandar. É meio que o que aconteceu com ele. Ainda falando do Homelander, eu acho importante destacar é que ele, além de ser isso tudo que a gente já falou, ele é um merda em termos de uso de poder. Ele não sabe usar os poderes. É. E muito mais, né? Sim, ele não precisa, cara. Ele não precisa usar o poder direito porque ele é mais foda que todo mundo, cara. Então, mas não é isso que eu tô falando. O Super-Homem, por exemplo. Se o Super-Homem entra num avião que tá sendo sequestrado, ele dá um jeito de salvar todo mundo, mesmo que ele não precise carregar o avião até o chão. O Homelander, ele simplesmente usa aquela merda, aquele laser dele, a moda caralha. Então o cara tava lá com a arma na cabeça do piloto, ia matar o piloto e fazer merda. O Super-Homem, ele teria 1 milhão de maneiras de impedir o cara, né? Mas a diferença é que o Super-Homem, entre aspas, tentaria salvar o cara. O Homelander está pouco se fudendo. Então, mas assim, não é nem questão de salvar o cara, não. O problema é, no ato dele de simplesmente reagir, porque ele não tem nenhum tipo de treinamento, né? Ele simplesmente fritou o maluco, cortou o maluco ao meio com um laser, o que é bem maneiro até a forma como ele usa o laser, né? Assim, como o laser funciona nesse universo. Ele arrebentou a cabine inteira do avião, entendeu? E ele tava numa missão que não era simplesmente mate os terroristas e resolva esse problema. Não, ele tinha que... A missão dele era salvar os reféns. Isso seria bom pra empresa dele, entendeu? Você tá sugerindo, então, é porque essa cena é foda. Eu acho que uma das cenas mais impactantes... Ela é bem Garth Ennis, inclusive, né? Que é o inventor da série. O que você tá, então, sugerindo ver se é isso, Dave? Quer dizer, ele se apoia tanto no raio laser dele e no voo, que ele é meio tipo... É, não sei como realmente salvar um avião. Meio não que eu sabe. Só normalmente chego nos lugares e dou um soquinho, solto o raio laser e resolvi. Isso aqui é muito complexo. Porque ele fala, né? Pô, onde é que eu vou botar meu pé lá embaixo? Como é? Eu vou equilibrar o avião? Essa porra vai virar. Isso eu achei maneiro. Isso é muito foda. Ou ele não tem um treinamento pra isso. Não tem, ele não tem treinamento nenhum. Cara, você pega qualquer outro super-herói. É legal assim porque, por exemplo, o Batman, por exemplo, é um super-herói que sempre treinou, né? Sempre mostrou essa parada. O Batman, que é o ninja, o detetive, é o cara que tá sempre tentando se aperfeiçoar, tentando ser o melhor possível na arte de ser um vigilante. Vamos dizer assim, né? Tem vários quadrinhos que o Batman chega lá e fala, ah, eu sei 7 maneiras de imobilizar esse cara, 4 delas são mortais, né? E aí ele, sei lá, ele faz uma que não é, ou deixa o cara aleijado, que seja dependendo de quem tá escrevendo. Né? Mas ele sabe, ele quando o Batman vê uma situação de perigo, ele sabe analisar ela. Ele tem vários approaches. Ele vai prevendo o que vai acontecer, se ele fizer, e vai traçando estratégias e resolve da melhor maneira possível pra aquela situação. Você via isso nos X-Men também, né? Os X-Men treinavam constantemente na sala de perigo, né? Em situações simuladas pra lutar em equipe, pra entender como é que isso acontece. Isso é interessante nessa série The Boys, porque são só uns caras com superpoder, vão pro campo de batalha. Eles não têm, pelo menos na série, pelo que me passou, não li quadrinho nenhum, eles não têm treinamento nenhum. Essa situação do avião é total assim. O cara chega, o cara fala, eu vou matar não sei o que lá, pum, o outro rasga o cara no meio, rasga a cabine no meio e fudeu. Perdi a oportunidade aqui de ter salvo e minha mami issues ia adorar e tal. Então, mas é que o negócio é que ele não liga se ele... Ah, se não der pra salvar, whatever. Mas não é só que ele não ligue. Eu acho que não tem nem capacidade. Não tem capacidade. Ele só consegue lá fritar o cara. Ele não consegue pensar, eu vou tentar ir rápido, pegar o cara, ou vou pegar a mão dele, esmagar tudo junto, entendeu? Ou eu vou fazer esse cara, vou soprar aqui, o cara vai sair voando pela janela, entendeu? Ou eu vou andar até ele, ele vai atirar em mim, nada vai acontecer, e aí eu vou matar ele, entendeu? Mas ele não faz nada. Ele simplesmente pega aquele laser dele, que é a principal arma dele, que ele adora, né? Rasga, todo mundo tá na frente, no meio, inclusive instrumentos, o caralho, e o avião vai pro cacete. Se ele fosse um cara treinado, se ele soubesse o que tava fazendo, ele dava uma piscadinha de olho e explodia só a cabeça do cara. Pois é. Cara, mas isso aí é exatamente assim no quadrinho, e isso é um dos grandes temas do Garth Ennis. Ele sempre que ele escreve super-herói, ele coloca alguma coisa assim, tipo, o Lanterna Verde é um cara muito foda, mas na real ele é um otário, porque ele nunca teve que treinar, ele nunca teve que pensar numa situação de combate, e daí chega, por exemplo, o Hitman, que é um outro personagem estilo The Boys, do Garth Ennis, e derrota o Lanterna Verde, sendo que ele é quase um cara normal, tá, entende? No filme do Homem de Aço, dessa nova DC bosta aí, quando chegou, e a gente achava que ia ser legal, ele meio que lida um pouco com isso, né? Porque quando o Super-Homem aparece pra lutar com a Faora, o Feora, acho que é o nome dela, né? Uhum. E contra o próprio Zod, ele acha que... Lutar. Ele não sabe lutar. E eles falam, meu irmão, eu tive treinamento militar, você é só um cara forte pra caramba. Você demorou 30 anos pra chegar nesse nível. Eu cheguei no mesmo nível que você tá em 6 minutos. Parabéns. Então é um pouco disso que a gente tá comentando aqui. Eu vejo muito o Homelander da seguinte forma. Óbvio que é uma comparação esdrúxulíssima, tá? Manja... Nada menos. Não, nada menos do que isso, por favor. Aqui não. Imagina o cara que sempre foi o melhor, ou que teve mais dinheiro, ou mais forte, ou mais bonito, ou mais rápido. Ele é o topo, sacou? Todo mundo está abaixo dele em algum quesito. Ele não tem esforço. Perfeito. Nenhum, sacou? Então ele vive e fala, tem que salvar o avião, vamos salvar o avião, vamos. Se não salvar o avião, foda-se, né? O que vai acontecer? A imagem dele sempre com a mão pra trás sustenta muito disso que você tá falando. Pois é, eu sou o cara, eu sou a epítome, eu sou o perfeito. Vocês que se fodam. Não deu pra salvar o avião? Eu achei foda essa parte do avião, quando ele fala assim, quando ela... Rainha Maeve, né? Maeve. Isso. Porra, voa por baixo do avião. Eu gostei muito quando ele fala, eu não tenho como. Eu posso até voar por baixo do avião. Eu posso apoiar no avião. Eu vou quebrar essa merda. E quebrar tudo, E aí, pra eles, seria muito pior eles tentarem salvar as pessoas e fazerem uma merda e... Sim. Do que o avião simplesmente cair. Do que simplesmente cair no oceano, onde ninguém... ver, exatamente. Essa cena é muito bem feita. É muito bem feita das garotas e a Queen Maeve lá. Eu fiquei realmente sem saber o que ia acontecer, porque esse era o momento de escolha de personagem, sabe? Quem ela vai ser? É agora. Você vai ser filha da puta forever ou você rompe com aquilo tudo, né? Ali, acho que ela nem foi filha da puta. Foi, claro que foi. Claro que foi. Ela foi uma assassina. Não, ela foi filha da puta? Não, mas ela fica mega conflitada. Ela foi omissa. Ela foi conflitada, mas ela ficou de boa depois. A menina tava com a mão nela, cara. E ela tinha poder de salvar a garota. Gente, tá, ela salva a garota. Beleza. Aí ela salva a garota. Aí descem os dois. Desce a Rainha Maeve, o Homelander e a garota. A garota vai dizer o quê? Não, eu sei. Mas essa é a parada. É a moralidade. Sim, exato. Mas mesmo? Olha só. A gente tá pensando aqui como heróis. Eu concordo com tudo isso que estão falando. Mas sabe o que eles são, na verdade? Resumindo fodamente, sabe o que eles são? Eles são jogadores de futebol, cara. Eles são jogadores de futebol. Eles são esportistas, sacou? Que tem toda uma mítica em cima. Ah, o Neymar, o garoto isso, o garoto aquilo. Meu irmão, o Neymar, desculpa quem gosta de futebol, desculpa quem gosta de Neymar. O Neymar é uma porra de um moleque mimado que tem mais dinheiro do que todos nós jamais vamos ter na vida. E por conta disso, ele se dá o desfrute de fazer merda atrás de merda. Não, mas peraí, Cara, nunca admirei tanto o senhor K. Meu, sou fã, vou comprar todos os produtos da Nerd Story. Mas olha só, deixa eu fazer um advogado da diaba aqui, no caso a Queen Maeve. Depois isso, inclusive, é explorado Dourado, no, nos diálogos dela com a Starlight, ela dizendo, olha, eu já fui inocente como você, mas isso, o sistema, ele foi me quebrando, você vai perdendo a sensibilidade. Na hora do avião, ela claramente não está feliz com o que está acontecendo, ela tenta convencer o Homelander várias vezes, ela sofre, e ela sofre tanto que depois a gente vê ela tendo uma recaída, ela tem um problema de alcoolismo, que ela cai, ela fala pra mulher, a ex-namorada dela, fala, olha, eu não consigo parar de pensar naquelas pessoas gritando. É claro que ela tá sofrendo, ela não é uma sociopata como o Homelander é. É, mas ela deixou, ela, entendeu? É que ela mas ela não voa, Alexandre, ela não é forte. Ela não tinha como solucionar. Ela não voa? Não, não. Ele não. Não, só quem voa ali é o Homelander, mano. Ué, eu entendi que ela voava também, porque ela chega, é, enfim, eu entendi errado, que ela chega no início pulando do alto, né, cai no chão na frente daquele caminhão e tal. Ela lembra que ela sobe de escada na hora que tem um assassino lá com a metralhadora? Não, eu lembro. É que eu fiquei muito com a Mulher Maravilha na cabeça, então, ok. Pois é, a Mulher Maravilha voa, a Maeve não. É, ela realmente não tinha como salvar a garota sem ele dar ok, né? Pois é. Não, peraí. A Mulher Maravilha não voa, ela só voa naquela sequência... Não, não voa. Ela só voa no Kingdom Come quando ela tá com a armadura de asa. Não, não, ela voa mesmo. Voa que não esperava, hein? Mas caralho, que merda, hein? Olha só. Por que merda? Você tá descobrindo um negócio que é a parada antiga e você tá... Ela sempre... Não, mas ela realmente não voa em todas as versões, não. Ela, em todas as versões, não. Tem algumas depende versões do que ela voa. Cara. É. Porque ela tem o jato também, meu. Ela vai ter o jato, mas ela carrega o jato. É. Tá, pois é, por que ela voa se ela tem o jato, caralho? Ela entra no jato, agarra o jato e voa com o jato. É o jato dela que tá propelindo ela? Jato é super amigos, porra. Será que é igual o Fred Flintstone? Ela que voa o jato? É, porra. Ela senta no assentinho do jato, segura embaixo do assento como se fosse cagar e sai voando? Porra! Por isso que é invisível, cara. Na real, não existe jato. Todo mundo só concorda com ela, cara. Ela voa sentada de propósito? Ela voa sentada e finge que tá no jato, assim. É um eterno bullying com o Aquaman. É isso. Caralho. We're the seven Earth's most mighty champions of the innocent, motherfucker! Teve uma cena que foi cortada do segundo episódio. A Amazon falou assim, essa não dá. Essa cena é foda. É. Temos um limite, né? Não dá. Aqui não dá. Eu nem acho tão bizarra assim, a não ser dependente de como ela foi feita, na verdade. A cena que mostrava o quanto ele tá cagando pra tudo e pra todos, com o quanto o Homelander se acha inatingível. Que a cena foi filmada, inclusive, só que a Amazon falou, essa não. Que era o Homelander em cima de um prédio, tocando punheta, gozando em cima de Nova York, falando, eu sou foda, ninguém... Caralho. Em cima de um prédio, não, amigo. Em cima do Empire State. Em cima do Empire State. Flutuando em cima do Empire State. Quer dizer, as pessoas estão lá no Empire State e falam, ué, chovendo. Tá chovendo cola com cheiro de água sanitária? Não tô entendendo. É a frase mais perfeita, né? Tá chovendo? Porra, é essa? Como assim? E aí, eu não sei o quão gráfica essa cena foi pra Amazon falar assim, não. Caramba, então, cara, meio... essa cena não tem isso disponível pra gente ver? Não. Só teve a notícia no Nerd Punk. Você pode ler lá. Ah, no Nerd Punk. Poxa. Quer ver isso, Lafora? Não, cara. Ah, cara. Uma coisa que eu acho bacana também, que eu meio que aceito na série, por isso que eu digo que talvez, um dos motivos pelo que eu digo que talvez na televisão ainda seja um pouquinho antes na história, nos quadrinhos, pra ser mais DC ainda, pra ser mais Liga da Justiça ainda, aquela torre que aparece na televisão não é uma torre, eles têm um satélite deles. É verdade, é um satélite. Quer dizer, é uma parada ainda mais inatingível ainda. Eles têm um satélite pra mostrar quão longe da humanidade eles estão. Na televisão eles fizeram uma torre. Beleza. Isso me dá a entender que tá se passando num momento anterior aos quadrinhos. Eles tinham que ter a Sala da Justiça e tem que ser formato de pica. Eu não sei, não tô dentro da Amazon, mas eu acho que teve uma mudança na concepção do personagem do Homelander. Porque nos quadrinhos, ele é o cara que tocaria punheta em cima do Empire State Building. É. Ele é tão foda-se quanto os outros. É. Ele é mais passional até. Ele é menos sexual. É. Ele é um cara assim que eles falam, inclusive, no começo. Tá, mas esse clube de sexo aqui e o Homelander. Não, o Homelander nunca aparece aqui. Inclusive, parece que nos quadrinhos tem uma cena de suruba de super-heróis. É que ele chega... Que o co-criador da série falou que vai fazer na terceira temporada. Terceira também? É. O cara já quer garantir a terceira. Mas é porque... Ele tem que chamar o Lars von Trier pra dirigir uma cena de suruba de super-heróis? Mas acho que fica bem definido com a Elizabeth Shue que a única relação que ele consegue ter com uma mulher é essa, porque ela é muito doida, porque é a relação de amor sexual e maternal ao mesmo tempo. Por isso que é zoado, entendeu? Isso. E ele só consegue consegue ter isso com ela. E ela tinha que ser o ponto fraco dele, então por isso que ela tinha que ser a única forma que ele tinha de se relacionar com outro ser humano, entendeu? É uma forma completamente distorcida, mas precisava focar nela pra que ela fosse, teoricamente, a fraqueza que ele larga no final, entendeu? Que ele se sentia prisioneiro dela também, entendeu? Ela era a única pessoa que conseguia meio que manipular ele, fazer o que ela queria. E ele, quando mata ela, com aquela a cena, puta, sinistríssima, e ali, né, ele, cara, controla o poder, né? Ali ele dá ali um laser devagarinho, vai fritando aos poucos. Cara, essa cena é muito slow sinistra. Slow cooked, né? Porque é muito sinistra, porque ela já tá com os olhos todos perfurados e ela ainda faz um... Cara, é muito chocante essa cena. Eu achei muito bem feita, muito chocante. Eu não sabia se ele ia matar ela ou se ia matar o bebê, cara. E aí que o outro filho da puta matou o bebê. Sim. Aí que realmente não tem... O Butcher é tão, tão filho da puta ou mais que os heróis. Ele não é herói de jeito nenhum, né? Exatamente, né, cara? Ele é um... O Gartienes usa a palavra thug, né? Tipo, é um capanga, é um bandido. Uhum. Não é pior, eu acho pior, porque ele premedita. Tudo que ele faz é por vingança pura e simples. Ele não quer salvar o mundo dos heróis, ele não quer salvar as pessoas, ele não quer salvar ninguém. Não. Ele quer se vingar do Homelander. E aí eu fiquei curioso pra saber o que vai acontecer na segunda temporada, já que no final da primeira, o Homelander salva ele pra mostrar que a mulher dele não tá morta, porra nenhuma, que ele não tem culpa nenhuma da mulher dele ter sumido, e que ela tá lá viva cuidando do filho do Homelander, que nem o Homelander sabia que era filho dele. Ele destruiu o cara ali. Na boa, a impressão que eu tenho ali, não é que o Homelander fez isso, salvou pra mostrar porque é bonzinho, ele salvou pra mostrar pra espizinhar o cara. Não, claro. Claro. Sim, pra destruir o espírito dele, Sim. É, exato. Mas olha como é doido, porque o cara tava atrás do Homelander porque ele achou que o Homelander tinha estuprado e matado a mulher dele. E esse era o objetivo dele. Todos os outros heróis eram um caminho pra chegar lá, né? Tanto que quando ele ia fazer o acordo com o governo, aí o governo falou, Homelander é intocável. Ele não quis fazer um acordo, os amigos dele iam tomar no cu por causa disso, né? Porque eles iam ter proteção e perderam essa proteção, começaram a se fuder. Porque assim, no que a gente vê na série, o Homelander tava por fora dessa história toda, que a mulher tava viva e que ele tinha um filho. Na série, não sei se tô enganado, mas não fica claro se a relação foi abusiva ou não. Não sei se a mulher queria ter um caso com o Homelander ou se ela foi violentada. Eu acho que isso aí ficou ambíguo mesmo. Ficou ambíguo, não sei. É super meu, sei lá, é meio creepy isso aí, cara. Tipo, será que a mulher mentiu pro cara? Mentiu pro Billy Butcher, cara? Pessoas, Leonel. Meu, porque qualquer pessoa namorando o Billy Butcher, né? Sim. Não é o melhor cara do mundo, né? Então, se você tem a oportunidade de dar uma sumida, né? Talvez seja essa oportunidade que tá esperando, né? Mas talvez naquele momento ele ainda não fosse o escroque sociopata que ele se tornou. Mas então, isso que eu ia entrar aqui, porque olha só, a gente tava comentando na relação dele com a Elizabeth Shue lá, com a mamãe, essa coisa de Édipo que a gente citou e tal. Muito maneiro, consistente com essa questão da criação dele dentro de um ambiente super... Isso, não tem noção de realidade, é tipo o Michael Jackson, um cara que numa redoma. E ele não sabe, estabelecer relacionamentos, muito menos um relacionamento romântico entre homem e mulher. No entanto, eu acho que isso é enfraquecido quando você diz que ele teve um relacionamento com a Queen Maeve, por mais que tenha sido um relacionamento merda e tal, fica claro, achei que, porra, o cara foi capaz de manter um relacionamento que seja por um tempo com essa mulher, e aí sugere que ele teve essa... Ele quis transar, né? Ele armou de transar, que tenha sido consensual ou não, aí ficou realmente ambíguo, mas ele deu uma seduzida ali na mulher, chamou ela pra uma reunião, não sei o quê, e eu fiquei pensando, pô, se não tivesse esse tipo de coisa, mostrar que o cara é um total inapto sexual, eu acho que seria mais bizarro ainda. Ele só consegue transar com uma figura feminina maternal demais e tal, aí eu acho que teria ficado mais interessante, mais perturbador. Todo mundo nessa série é zoado, sem exceção. O Butcher é um assassino, o nerdinho lá, que a gente é pra gente se identificar, é um assassino. Todo mundo é. É todo mundo igual nessa série. Isso que eu achei mais foda. Ah, não, os The Boys estão aí pra matar esses heróis escrotos. Não, não. Os The Boys lá, a turma do Butcher, é tão escrota quanto os heróis. A Starlight não é isso. A Starlight é... Ainda. A Starlight com certeza vai se corromper. Ela vai ser candidata a senadora por algum Red State e vai explodir clínica de aborto, cara. Todo mundo sabe disso. Certo está o Black Noir, que não fala nada, então ninguém consegue criticar ele. Aliás, até agora ele não fez nada, né? Ele só dá umas encaradas assim. Não. Com medo. Tá matando gente aí, amigo. Ele bateu na female, cara. Isso, ele rasgou na asiática lá. Aliás, aquele corte que ele deu nela, eu olhei e falei, então, assim que deve ser um ataque do Wolverine, né? Que abre da virilha até um pedaço do externo aqui, assim. Você vê, né? Dá pra enfiar a mão ali dentro. Pois então isso deve ser um corte do Wolverine. Faz sentido. A parada dessa série é que se é gente, é zoado. Uhum. Não, e olha só, isso eu achei de longe o Homelander, o personagem, um dos personagens mais interessantes que surgiu recentemente na cultura pop. A roupa é incrível. A roupa é incrível. A roupa a capa bandeira é incrível. É. Não, você reparou as águias. As águias nas ombreiras é muito bom, agora, cara. Ele é interessante porque ele é muito real. Tipo assim, ele é, como a gente falou, ele é o ser humano com os poderes do super-homem, entendeu? Não, mas peraí, real? Não, peraí. Ele é um ser humano mal criado. É. Mas é que tá, cara, ele é um ser humano privilegiado, que nem tu falou. Privilegiado antes, e mal criado pra caralho. Não, peraí, calma. Sim, calma, é que tá, calma. É, privilegiado não, quer, não faz de você uma pessoa sociopata. Vamos botar as coisas, não, como diria não, Ciro Gomes, nas caixinhas. Não faça sociopata. Repare bem. Ah. Eu concordo contigo, não faça sociopata. Mas tu pega, por exemplo, esses caras que foram pegos no Me Too, tipo o Harvey Weinstein. O cara fazia as coisas, entre outras coisas, porque ele não achava que nunca ia acontecer nada com ele. O Homelander é da vida real, em termos de ser a prova de balas, entre aspas, entendeu? O cara fazia acontecer porque ele sabia que até então, até acharem a kriptonita dele... Ele mundinho ali, ele era invencível. Mas não é só isso, gente. Olha só, a própria criminalística, juntando a realidade da criminalística com a fantasia do Batman, que por sua vez se apoia na realidade da criminalística, não são as circunstâncias que fazem a maldade, o bandido. É um conjunto de coisas. É um conjunto de coisas. Sim, então não é porque a pessoa... Existem milhões de pessoas que estão em posições de poder, seja qual nível que for, que não abusam desse poder da forma que a gente está ali. É uma crítica, claro. Mas a gente não pode passar um grande pincel e dizer que é por conta disso que eles se tornam pessoas ruins. Não, olha só, eu concordo disso. Isso é um elemento a mais que facilita o extremo aonde o Homelander chega. A impunidade dá uma... Ah, mas olha só, então vamos lá, direito penal, terceiro período. Mais importante do que a dureza da punição é a certeza da aplicação da punição. As pessoas, no determinado grupo seleto da humanidade, fazem as merdas que fazem basicamente porque elas têm certeza que não vai dar nada. Mas e se der? Se der, dá pena de morte. Mas não vai dar. Sim. Sacou? Ou as pessoas... O problema acham que não vai dar nada. Exatamente, elas têm pra si que não vai dar nada. Agora, quando é o seguinte, se fizer, o que acontece? É pena de morte. Pô, mas é batata que é pena de morte, amigo? É batata que é pena de morte. Mas você não tá falando de as pessoas como qualquer pessoa. Estou falando a mente de um criminoso que tortura. Não, só pra ficar claro, a pessoa que tortura, que machuca, etc., tem uma série, né, de checks ali que entraram. A pessoa que não tem empatia, a pessoa que está fora de uma questão social, de bom senso. Exatamente. Enfim, criminoso, que aí tem milhões de motivos pra se tornar um criminoso, o criminoso faz as coisas que faz. Exato. Porque o Homelander, ele é um caso muito específico de que a gente tá brincando aqui da sociopatia por conta do que a própria série fala sobre a criação dele. A própria Queen Maeve, como a gente falou, ela foi corrompida, mas a gente vê claramente que ela não é uma pessoa ruim. Ela quer ajudar, ela já quis ajudar mais, ela só foi estragada pelo sistema que corrompeu e que destruiu esse espírito inocente, de certa maneira. O Homelander nunca teve espírito inocente. Mas, somado a isso, o sentimento de impunidade... É, impunidade total. Né? Mas porque na hora que ele falou assim, você vai salvar a mãe e a filha e a gente vai fazer o quê quando ela contar que a gente matou todo o resto? Ela larga, né? Porque ela sabe que largando a criança ali, a impunidade prevalece. Tudo que tem de ruim com os The Seven parte do princípio da impunidade, entendeu? Quando o cara tira as calças lá na frente da Starlight... The Deep. É. Tipo assim, isso foi muito o mundo de... Ele tá agindo com a certeza da impunidade, porque ele é privilegiado, porque ele tem... Pô, poder, autoridade, etc. E todo mundo ama o cara, todo mundo... Entendeu? Então, assim, não vai acontecer nada, entendeu? É impune. Ele nem tem esse poder todo. Ele joga pra ela que ele tem esse poder todo e ela acredita. É, porque ele já fez isso 1 milhão de vezes, cara. Não foi ali a primeira vez, entendeu? E eles falam, né? E Leonel é corajoso também da série, depois de mostrar o The Deep cruzando essa linha moral que todo, né, abjeta aqui, quer dizer, o cara é um abusador, justamente essa coisa do Harvey Weinstein pra baixo, né? Uhum. E ainda assim, a série vai mostrar que ele é uma pessoa. Eles exploram o porquê que esse cara foi pra esse lugar. Ele é uma pessoa com defeitos. Isso é corajoso da série, porque ela podia ir por um caminho muito mais simples e falar, ele é um filho da puta. Fazer você odiar um personagem assim é uma saída muito fácil do ponto de vista da escrita. Fazer você simpatizar com o personagem, que é o que acontece no final da série, por mais que seja uma simpatia de pena. Eu não tenho simpatia, não. Mas é você, cara, ele é um merda, entende? Mas ele é um merda. Meu irmão, os merdas se fodem sozinhos. Os merdas se fodem sozinhos, como dizia o Romário. Eu não simpatizei em nenhum ponto com ele. Na verdade, uma das minhas únicas críticas à série é que eles, em algum ponto, tipo do A-Train e tal, eles fizeram esse papinho de, ah, o cara teve uma, né, uma juventude sofrida, então ele faz coisas ruins. Mas assim, cara, o que eu gostei, na verdade, disso que tu falou, Solano, tô concordando contigo, é que o The Deep não é só isso. Exato. Ele é um filho da puta e é uma pessoa. Então tu é obrigado a... Até porque ele é excludente, né? Sim, claro, cara. Tu é obrigado a aceitar que filhas da puta são pessoas. E não quer dizer que tu vai desculpar eles ou que vai ser menos ruim o que eles fizeram. Isso. Mas não é um personagem unidimensional. E isso eu achei, tipo, um negócio até difícil da gente encarar como público. Tipo, porra, o cara queria salvar o golfinho, mas ele era um estuprador. Aliás, aquilo é muito bom, né, cara? Aquela sequência do golfinho, eu gargalhava no sofá, cara. Isso é bem aquilo é muito mesmo. Bom. Ele conversando com o golfinho, falando, você tá fazendo isso? Você tá tornando uma coisa estranha? Tá bom, eu vou botar só o dedinho. Eu vou só encostar o dedinho. Caralho, aquilo é muito bom. Mas eu não sei, eu não sei encontrar essa... Assim, eu entendi o que você quis dizer, mas é que não dá, cara. Senão você pode chegar e falar assim, Pablo Escobar, ele era um assassino, filho da puta, só que ele construiu um hospital na comunidade dele. Não, mas é isso que a série mostra. A série do Narcos mostra que ele era um assassino, filho da puta, mas que tinha família, que amava a mãe, que amava os filhos. E você consegue entender isso sem querer abolir os crimes dele. Uh-huh. A questão é, durante muito tempo, as obras de ficção, elas eram muito bidimensionais. Uh-huh. Né? Você tinha o cara que era super bom e o cara que era super ruim. Uh-huh. E era só isso. Então, o mal, ele era execrável e o bem era louvável. E acabou. Essas obras que são mais profundas nesse sentido, elas não estão tirando a culpa, eximindo a culpa do cara ser, só que eles estão mostrando um personagem um pouco mais profundo, ou bem mais, na verdade, do que um personagem que só é um estuprador filho da puta. Ele continua sendo estuprador filho da puta, mas ele tem outras características que não excluem aquela que é mais, mais terrível delas. Ela continua lá, e ele continua sendo esse escroto. Ele não deixa de ser porque ele tem outras camadas, mas ele tem outras camadas. Isso, e eu acho que na questão de mundo real, é até legal a gente se dar conta disso, porque muitas vezes a gente vê, ah, pô, mas o cara que fez isso e aquilo e matou, estuprou, não sei o que, ah, mas ele tem um filho, ele tem mãe, ele tem pai, coisa... meu, foda-se, sabe, tipo, ele fez o que ele fez, não é porque tu vai ver o lado humano dele que tu vai desculpar, todo mundo tem família, todo mundo tem uma vida interior, não quer dizer que tu vai desculpar ele, isso eu achei uma coisa foda da série. We're the seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! Logo na primeira cena que a namorada do Huey morre, né? Tipo, é muito chocante. Depois eu vi que isso tava no trailer, né? Porque eles tinham que contar a história pra criar, mostrar a motivação do cara e tal. Eu falei, caramba, mas foi tão maneiro ver isso, ser surpreendido, que a gente foi muito surpreendido. Quando a gente viu isso, oh, meu Deus! Quando eu comecei a ver a série, eu pensei exatamente isso. Tá bom, vamos ver como é que vai ser a série. Porque a Amazon tá de parabéns, faz as coisas com uma pegada bem mais adulta. E a Priscila não tinha visto a série, a Ruiva não tinha visto, não leu o quadrinho, né? Então eu fiquei pensando, tá, eu quero ver a mulher desintegrando. Se tiver a mulher desintegrando, eu vou ver a série toda, porque, putz... Mas como assim, eu quero ver a mulher desintegrando? Não entendi isso. Você sabia já? Sim, tava no quadrinho. Ah, tava, você leu o quadrinho, entendi. É o parâmetro do senhor K pra qualquer qualquer coisa que ele assiste. Se não tiver isso, a mulher desintegrando, ele não assiste. Não, se tiver no quadrinho a mulher desintegrando e no, na série não tiver, eu não assisto. Ah, você já conhecia, entendi. Ah, eu não achei que eles fossem botar ele com os braços dela na mão, cara. Pois é, eu tava esperando isso. Forte, eu tava esperando essa porra. Quando ela desintegra e você vê o maxilar dela ainda flutuandinho no espaço e corta a cena, o cara segurando os braços, eu falei, tá bom, Priscila, foda-se, vamos ver essa porra até amanhã. Vamos ver em sequência, ninguém precisa trabalhar amanhã, vamos lá, foda-se. Mas ele, nos quadrinhos, ele fica segurando os braços dela? Fica. Fica. E os paramédicos tentam fazer ele largar e não consegue. E cara, ele não larga. É horrível, velho. Caraca. Porque faz sentido, cara. Ali ele teve uma na série, né? Óbvio que ele fica chocado, mas ele fica chocado meio que, caralho, como assim? A pessoa entra em choque, né, na hora, né? No quadrinho ele está em choque total. Shell shock total. Ele tá travado segurando o braço. Uhum. É, e é curioso a gente lembrar... Ele na frente dele. É, e é bacana estar lembrando a cena que abre a série, que é realmente diretamente adaptada, assim, painel por painel, praticamente, do quadrinho. Que vem do mesmo criador, do Garth Ennis, que tem uma série que eu tenho criticado pra caramba. Até parei de ver, que eu fiquei super chateado, que é o excelente Preacher. Que merece um Nerdcast com Dudu Spore, Leonel e Afonso Solano e todo mundo junto aqui. Calma que eu vou começar a ler, eu vou começar a ler, calma. Não precisa me chamar pro Nerdcast RPG, só pro Preacher, cara. Merece. Mas por que que eu citei isso? Porque o Preacher, eu achei que eles acertaram na questão da violência, que a princípio todo mundo, mano, botaram igualzinho e tal. Mas na hora que você pega os pontos-chave de personagens, de plot, de razões, etc., eu achei que eles cagaram bastante. Aqui no The Boys, eu acho que ambos andam direitinho. Tanto a questão da violência, como a gente tem pontuado, mas o que sustenta realmente a série, a vingança, os pontos de cada um deles. Tem um detalhe do quadrinho que, quando começa a série, eu falei, puta, não estão botando. Que é a questão do composto V. No quadrinho, todos os rapazes já são fortes. Eles podem cair na mão com diversos heróis. Ué, como assim? Eles têm superpoder? Eles já começam com o Compound V. Já, todos eles tomam. Ah... Aquela cena que o Hewie mata não é o translúcido, é um cara lá genérico. Sabe aquela sequência que é tipo uma casa de swing gigante? Um bordel? É algo próximo daquilo e o sujeito foge, não me lembro quem, e o Hewie acabou de tomar o Compound V. Então ele vai dar um soco no cara, porque eu acho que o cara fica sacaneando ele, não me lembro, lia muito tempo, e ele atravessa o cara. É, porque a primeira morte dele não é uma explosão, tipo, vou matar esse cara porque foda-se. Bum, não. Ele dá um soco no cara, ele atravessa o cara. E mais uma vez, e o garoto entra em choque e literalmente tem que tirar o cara de dentro do imagina o espeto que atravessou o cara, é o braço do Hewie, basicamente isso. Tem que puxar o cara pra fora do braço dele. Vocês me contando isso, eu acho mais interessante a abordagem da série do que dos quadrinhos, hein? Então, mas se eles tivessem removido completamente o composto V da série, eu ia falar, puta, tiraram uma parada importante. Mas o que eles fizeram, no meu entender, foi mover ele um pouco mais pra frente na timeline. Ele tá ali, ele é usado pela menina do grupo dele, eles, né? Mas ele tá presente ainda. A galera toda não tá só injetada com essa porra. Não, ela não é. Ela é usada pela namorada do A-Train, né? E isso, a female tem também. Tem, a asiática. Eu esqueci de onde ela é. Qual país asiático que ela é? É japonesa, né? Ela é japonesa mesmo? Não. É um país desses lá em guerra. Eu não sei. Por isso que eu falei asiática, assim. Porque ela faz parte da equipe, digamos, e ela é super forte. Ela regenera e tal. Agora, uma coisa que eu entendi o seguinte, a namorada do A-Train, ela fazia uma série de TV aonde ela era essa heroína chamada Pop Claw, certo? Aqui era um negócio meio erótico, não era? Era soft porn, era tipo Manuel. Soft porn, Manuel. Mas quando ela tomou a porra do Compound V, ela desenvolveu justamente esses poderes? É não. Que é que tá, cara, no quadrinho eles explicam mais isso, só que no quadrinho eles usam quadrinhos em vez de cinema e séries, né? Que no quadrinho é o seguinte, os heróis usam as histórias, né, os quadrinhos, os filmes, as séries, pra fazer o PR, né, as relações públicas. Então, se tu quer mostrar que o Homelander é um cara bacana, tu não conta só com as ações dele na vida real. Tu tem a revistinha dele pra mostrar a origem, pra mostrar como ele é um cara foda, não sei o quê. É, e na série eles mostram os reality shows, essas coisas, né? Sim. Uhum. E a Pop Claw, ela era uma personagem de série, além de ser uma pessoa da vida real. Então, tipo assim, era uma, digamos assim, uma dramatização da vida dela, era aquela série, pra fazer o merchandising dela. É, mas ela sempre teve aquelas garras. Mas ela tinha, é, ela já tinha. Ah, garras. Ela já tinha. Ela era o poder dela. É, porque as crianças, elas são... Elas recebem doses de Compound V, ainda bebês. Eu não sei como é que elas são escolhidas, se alguém vai lá e paga pra empresa, porra, toma aqui milhões e milhões de dólares e faça do meu filho um super-humano, não sei. Mas as crianças... Starlight, a mãe da Starlight foi paga, eles falam. Foi. Mas engraçado, porque na série, na Popclaw, eu não tinha entendido isso, porque a gente não... Eles não mostram o poder dela antes dela tomar o Compound. Tanto que eu achei que... Eu entendi que ela já tinha. Mas não mostrou, né? E eu fiquei bem confuso. É. Quando ela toma o Compound V, ela fica loucaça lá e fica super forte. Inclusive, dá uma chave, né? Que é uma famosa chave. Cara, ali morreu mesmo, né? Morreu? Quem não, nunca, explodiu, né? A cabeça dele, né, amigo? Literalmente, né? Teve que tirar dente de dentro dela, inclusive. Mas tudo bem, né? Então, mas assim, eu achei que o poder dela não era só a super força e a super coxada, não, a gente pode dizer assim? Foi acusada de morte, amigo. Não foi só isso, porque nesse momento ela aparece com essa super força e essa super creu, a gente pode dizer assim, né? Um super creu. Eu não sei qual é o poder exato que matou o cara. Não, ela sentou na cabeça dele, gente, até esmagar, ela tava super... Mas não faz sentido ela se assentar. Ela apertou as coxas. Ela apertou as coxas, ela sentou, ela era pompoarista ou ela peidou? Ninguém sabe. Mas quando esse poder foi revelado, foi ao mesmo tempo que a gente viu as garras dela. Aí você achou que ela tinha desenvolvido tudo isso, entendi. Então, eu achei não, que era tudo ali. Mas esse faz o paralelo com o A-Train, que, por exemplo, o cara já tinha os poderes desenvolvidos e aí ele usava o Compound V pra dar uma enhanced. Mas ele, então, você vê o poder antes. Então com ela... Ela que... não. Então, mas aí ela... Mas aí quando você vê no filme, você viu que ela tinha antes, entendeu? Mas aí podia ser filme, efeito especial, não, né? Não, mas aí não. Resolvia só quando ela chega lá e vai ter... E, né, eles vão transar ali, ela chupa o dedão dele, né? Ele podia ter lambido a garra dela. É verdade. Aí, ó, opa, essa mulher tem garra, é o poder dela. É, um problema de storytelling daí, né? Sim, eu concordo. E olha só, vou dizer o que, que eu acho que complica um pouquinho mais isso aí, que faz parte de uma crítica, ainda que pequena, que eu também amei a série, ao show, que é o seguinte: os super-heróis do universo aqui do The Boys, todos eles, além de seus poderes específicos, demonstram super-força e super-resistência. Mas isso é tudo herói ever. Qualquer herói de quadrinhos eu entendi isso. Ele tem super-força e super-resistência. Tem, cara? Que isso? Os X-Men, aquela roupinha de seda dele segurava tudo. O Professor Xavier, o Magneto, todos esses caras aguentam porrada, aguentam explosão, aguentam tudo. Ah, é uma parada meio standard de todo super-herói. Mas aí a plasticidade do quadrinho, narrativa. Sim. Fala... No quadrinho do The Boys, eles fazem isso. Tipo, o primeiro cara que o Rui mata é um super. Não. Só que ele não tem super resistência. Então ele toma um soco e morre. Inclusive, o translúcido lá, ele não tem nos quadrinhos, né? Pelo que já ouvi falar. É o Caçador de Marte no lugar dele. É um equivalente do Caçador de Marte. Eu achei maneiro porque eles mataram um personagem que, né, não necessariamente tá nos quadrinhos, que deveria durar mais, sei lá. E ele trouxe pra mesa aquela discussão do Thanos, né? É verdade. Se o Thanos era ou não... E vulnerável por dentro. Exato, né? Porque sempre falam o negócio da pele, e eu falei, ó. E aí o pessoal falava, eu falei isso também há muito tempo, né? eu sugeri entrar na orelha, né? Exato, você sempre sugeriu na orelha. Porque é um outro caminho pra dentro do corpo, um pouco que menos nasty. Exatamente. Né? Todas as estradas levam a Roma. É, exato. Você escolhe o caminho que você vai fazer. Mas, por dentro, quando você tá lá dentro... É festa. Inclusive, eu achei maneiro, não tô criticando, gostei. Mas, teoricamente, se a pele dele era que nem diamante, super resistente, ele deveria ter explodido, mas deveria ter virado um saco. A pele não deveria ter arrebentado. Um balão, assim, ele deveria ter inchado que nem a aventureira de Bairro Proibido, que o cara infla. Ele deveria ter dado um super peido esguicho. Ele ia explodir, liquefazer e sair tudo pelo cu, assim. Não, só pelo cu, porque você tem os outros orifícios, essa fixação de todo mundo no cu. Todo mundo tem essa fixação, acha que o cu é o único caminho pra dentro e pra fora. Não é. Quando ele explode, ele podia ter saído todo pelo nariz, pela boca, pelos... Entendi. Os olhos explodiam. Ia ser uma cena muito mais gore, inclusive. Eu entendi, mas é que você pode dizer que como o explosivo tava dentro dele, a pressão foi tão grande, mesmo tendo outros orifícios, que ela rompeu a pele, entendeu? Você pode dizer isso. Você vê que ele fica em pedaços semi-invisíveis, né? Duros, assim. Então eu entendi isso que o Alexandre também entendeu. É, mas realmente seria muito louco ele só explodir assim. O cara explode e começa a vazar pelos orifícios, cara. Você tá pensando que ele teria que ficar tipo uma casca dele mesmo. Uma casca, é, uma invisível, casca. As pessoas iam tropeçar numa casca invisível. É. Uma casca invisível, tipo uma roupa solta, assim. Exato, é, uma exatamente. Roupa velha no chão. Uma roupa invisível. Caralho. Aí a gente vai mais à frente. Se alguém conseguisse recortar essa roupa e raspasse por dentro e ficasse só a pele, dava pra usar? Não precisa cortar. Se você pegasse a pele dele, se ela não tivesse explodido. Amigo, você pega uma mangueira e aí, na fixação de todos, mete no cu da roupa, né? Na pele, né? Mete no cu, dá aquela pressão. Mangueira de bombeiro. Mangueira de bombeiro. Dá aquela lavada. Ela dá aquela inflada que nem... Nem um boneco inflável, uma boneca inflável. É, que nem boneco de posto, sabe qual é? Fica aqueles braços sacudindo, a cabeça balançando. Aquela coisinha gordinha, né? Gigante, assim... Você dá uma limpada por dentro, você só tem que saber como entra. Você teria que conseguir cortar uma parte com maçarico. Fazer um zíper assim, nas costas, né? Tipo o Spectrum Man. Fazer um zíper, isso. Porque assim, se a pele é de diamante, dá pra arrebentar diamante. Só tem que comprar algo, né, bom. É, tem que trabalhar nisso. Você ia ter uma roupa que ia te deixar invisível e super resistente. Exato. Isso. Cara, com o único ponto fraco no zíper. Mas ainda ia ter cu. Isso é o que aconteceria no RPG de super-herói. Vai ter aquele jogador filha da puta que advogado de regra que ia conseguir fazer. Se algum dia a gente fizer podcast de RPG de super-heróis, esse é o meu personagem. Tá, eu não vou escrever esse livro, só quero deixar bem claro. Porque ele já existe, né? O The Boys. Se alguém poderia fazer, seria você, Leonel. Você vai ter uma roupa de pele invisível de um herói invisível que morreu. Exatamente. Caraca. Aquela rodinha assim de todo mundo aqui, eu, Leonel e Dudu na sala também, todo mundo olha pra gente, eu e Dudu a gente olha pro Leonel, bota a mão no ombro. É, cara, se tem alguém que pode fazer isso, é você. E o nome do personagem seria Cosplayer. The Cosplayer. Tem outra crítica aqui. Infelizmente, eu vou ter que deixar essa crítica. É sobre o visual do The Deep, que a gente vem falando aqui. Eu achei que ele devia ser uma zoada mais forte no Momoa. E aí botaram um Backstreet Boy genérico pra interpretar ele. Ah, mas que Momoa? Momoa muito recente. Sei lá, acho que... O Aquaman que a gente conhece e odeia é aquela coisa ridícula, né, malandro? Aquela mas se coisa fosse pra fazer igual o Aquaman, teria um posto dele loiro. Ele é tão zoado que até a roupa é escrota, cara. Quando chega perto da roupa dele, você vê que é uma parada meio molenga, meio mal feita. A roupa dos outros é maneira, é arrumadinha e tal. A dele é uma porra meio escrota. A do Entrei é muito zoada também, cara. Meio baratinha. Não, concordo que seja zoada, mas a impressão que eu tenho aqui do The Deep é mais zoada. Não chega aos pés da roupa lá da Starlight que você vê que foi costurada em casa. É, isso é muito Starlight maneiro. É triste. Qual delas? Porque... A roupa é original. Porque essa roupa é dela, é caseira mesmo. É, caseira. Então o fato dela ser costurada em casa é isso. Maneiro pra série, porque foi a mãe dela que fez. Tem uma pochetinha na roupa. Aquela pochetinha é demais, né, cara? Isso não é desculpa, porque o Tobey Maguire fez uma roupa do Homem-Aranha sensacional em casa. É verdade. Costurou sozinho. Mas o Tobey Maguire, diferente da Starlight, tinha a Sony por trás e ele simplesmente não contou por aí. Eu não sei. Eu achei maneira o fato da roupa dela ser mais caseirona, assim, vamos dizer. Uh-huh. E depois a roupa super sensual já ser mais profissa, vamos dizer assim, né? Que aí é uma roupa feita pela empresa, pelo, né? Que tem recurso, tá, cacete. Mas a roupa feita pela empresa com recursos é bem melhor. E a roupa feita pela empresa com recursos do The Deep é meio escrota. Me deu a impressão de... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma roupa foda pro Homelander, vamos fazer uma roupa foda pro fulano, ciclano, beltrano, e pra esse cidadão aqui? Ah, faz qualquer merda, ele só funciona na água mesmo. Ele, foda-se ele. Sabe? Faz qualquer porra. O The Deep, ele é meio Aquaman, ele é meio Namor também, né? É. Ele é o pior dos dois, né, malandro? Ele consegue ser o pior dos dois. Se ele tivesse com a parte de cima da roupa de laranja e a parte de baixo verde, ou ao contrário, isso seria foda, realmente. Que aí, porque eles todos, você consegue, você sabe, né, a relação é bem óbvia, né? Cada um é cada um, né? Uh-huh. Mas se ele tivesse essa referência da roupa ridícula, né, laranja, e isso seria maneiro, mas foi bem, assim, eu acho acho que eles puxaram um pouco pro filme mesmo, porque o The Deep nos quadrinhos, ele tem um escafandro de mergulhador na cabeça, ele é todo... Ele é muito mais pesado, né? Mas ainda assim, teria sido mais diferente. Claro, atualizava, mas se botasse ele com alguma característica, não sei. Eu achei ele meio genérico, essa é a minha única crítica. Assim. Ele é genericaço, ele não chega nem perto do Namor. O Namor, se você parar pra pensar, é super forte. O fato tem as orelhinhas. É irrelevante. Não sei, ele teria posto as orelhinhas, teria posto alguma coisa no olho dele, o olho de peixe. Ele é a versão mais triste e extremamente depressiva do Aquaman. Mas então, aí que tá. Os heróis da série, não li os quadrinhos de novo, mas os heróis da série, eles não têm mutação. Eles são pessoas com superpoderes. Nenhum deles é diferente de uma pessoa normal. Não, peraí. O The Deep tem as suas guelras. Sim. Por debaixo da roupa. Ah. Tanto que ele não queria nem tirar a roupa ali na... Queria atrasar de meia porque... ele tava totalmente desconfortável. Ele tava se sentindo invadido. Foi uma reversão, né? Foi uma inversão, sim. Sim, exatamente. É. Ele foi estuprado. Ele fica... Exatamente. É justamente pra ele se sentir vulnerável, né? É. Como ele colocou a Starlight na posição vulnerável. Sim. É total, é total. Cara, eu só espero que eles não façam a redenção do The Deep. Não, tipo, não, ele viu como... Não. Porque, meu, isso vai ser muito escroto, cara. Eu não acho que vai ser escroto. O que eu gostei muito dessa série é que eles fizeram muitas adaptações, tipo o negócio que a gente falou do Compound V, que os The Boys não tem ainda, coisa e tal, mas ele é fiel ao espírito, cara. We're the Seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! Sabe o que eu achei muito maneiro? E quando vocês falaram que no quadrinho eles já começam com um compound composto V. Composto B. E biotônico Vontoura. Que já começam com composto B. A gente pode chamar de biotônico? Eu acho um nome maneiro pra esse tipo de... Blutônico. Biotônico. Viotônico. Eles começam com biotônico. Na série, não, né? Eles, na primeira temporada, eles não usaram... Nenhum dos The Boys usa o biotônico. A não ser a female lá que... Que tava sendo... Que já tava, já tinha chegado com biotônico. Uhum. Né? Isso. Que quando o A-Train pega ela, né? Eles estão fugindo e tal, e ele captura ela e começa a bater com a cabeça na parede, O Butcher e os outros caras falam assim, fudeu, vambora, não dá mais. Uhum. Esse cara é um super-herói, tem poder, a gente não tem. É. A gente não tem o que fazer contra esse cara, né? E aí o cara grita assim, né? O francês lá fala assim, olha ali, é o A-Train! Pra galera começar a tirar selfie e tal. Sim. E dá um jeito de salvar ela, né? Maneiro. Mas é muito maneiro ter esse cagaço, né? Tipo, os caras não serem também super poderosos e lutar contra eles, né? Não tem como bater de frente, exatamente. É isso eu acho que gera uma sensação de, caralho, esses caras podem morrer a qualquer momento. Isso. É, eles ficam muito mais vulneráveis. Isso, essa é a palavra, por isso que eu não sou. Isso tornou isso tornou a série muito interessante porque fez com que... Existe risco real e tudo é uma questão deles serem incógnitos, né? Sabe, eu ficava assim, toda hora, falava assim, cara, no momento que descobrirem quem são esses caras, acabou, porque o Homelander vai lá e passa o laser em todo mundo. Então, os caras serem incógnitos, isso manteve esse clima de heist o tempo todo na série. Eu achei incrível isso, muito maneiro, justamente por eles serem completamente vulneráveis, poderem morrer assim, a qualquer momento, num piscar de olhos. E se eles resolverem inserir de fato, inserir literalmente, como é que é o nome do negócio, Dave? Biotônico. O biotônico na veia, nos próximos, se eles realmente injetarem, espero que eles façam de uma maneira, né, que mantenha essa vulnerabilidade. Sim. É temporário, de repente, ele se injeta pra sair de uma situação, depois o negócio acaba, algum tipo... Na garota era, né, na Pop Claw, na Wolverina, era temporário. Ela usou e a super força depois foi embora, né? Ela continuou com as garras, mas diminuiu o nível de poder. Isso. No quadrinho, dá a entender que eles... Alguns tomaram a forma pura, por isso que eles mantêm a força. E o Hyug, ele toma a forma diluída. Então, talvez por isso que ele não mantém a força. E isso é bacana, porque, por exemplo, nos quadrinhos, até onde eu li, eles só conseguem pegar os heróis mais bundinhos, mais fraquinhos, sacou? Eles não partem, vão tampar na porrada com o Homelander. Não dá. Também tem essa questão de, no quadrinho, eles são... primeiro que eles têm uma rede toda governamental por trás, porque eles servem como uma maneira de você manter os heróis e heroínas meninas na linha. É, o limitador, né? O presidente nos quadrinhos odeia super-herói. Então ele quer que tenha uma coisa, não, algum regulador pro super-herói, né? Eles são os policiais dos heróis. É, na série dá a entender, né, que o governo tá de olho em tudo, né? Mas que ele precisa de provas, né? E é isso que o Butcher leva pra mulher lá da CIA, né? Isso. Eu quero provas pra poder bater de frente. Não é nem com os heróis que ela tem que bater de frente, é com a organização, no final das contas. É muito poderosa, né? Exatamente. Um conglomerado, né? Isso. Talvez faria sentido, veja bem o que eu vou dizer, que nos quadrinhos a história já começa um pouco mais à frente. Na televisão a história tá um pouquinho antes do governo passar a ser a favor deles e fornecer composto V e etc e tal. Pois é. Pode ser. Uma parada meio assim. We're the seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! O quão chocante foi para a mesa aqui, né, Redcast, quando se dar conta de que o mesmerizador era o guri do Sexto Sentido. Caraca, pode crer, né, cara? É o Haley Joel Osment. Então, eu sou a favor de todo personagem que representa gordos. Apoiadíssimo. Eu gostei de ver ele de volta. Eu acho ele excelente ator, ele deu uma sumida forte. Eu tinha visto ele num filme Tusk, do Kevin Smith, que é um filme de terror bizarro, cara. E ele não tava assim, ele tava um pouco melhor, tá ligado? É, não, mas eu já tinha visto fotos dele. Pô, isso é gordofobia, Leonel? É. Nesse momento? Percebi! Como assim, um pouco gordo? Percebi! Uma leve! Gordofobia! Meu, eu tenho fobia a mim mesmo, porque eu também me identifico como gordo, cara. Ah, vai tomar no teu cu, Leonel. Vai se fuder. Você é musculoso! Você é musculoso! E seus músculos de aço seguram balas! É verdade. A única pessoa de hoje que pode ter tomado um composto V é Leonel Caldela. Biotônico. O Leonel tomou biotônico. Eu também, cara. Que história é essa da bala, não? Eu achei muito maneiro a parada do Mesmerizer ser um... É a mesma coisa, do um has-been, né? Aquele cara que foi alguma coisa e, né, foi um child actor. E é mais uma... É que nem o negócio da Popclaw. Ele tinha o poder de verdade, de lementes, e eles fizeram uma série sobre ele. Tipo Doug Houser. Doug Houser, né? Muito foda, cara. Eu fiquei notando aquele logo do Mesmerizer, era uma coisa meio Law and Order, não era? Tipo... É bem Law and Order. Até a cor. É a meio. Eu achei muito foda aí eles naquela espécie de Comic Con lá, cara, que aquilo é muito real. É muito real. Total. O cara dando aqueles mil autógrafos. E aí a câmera vai pro lado e filma o Billy Zane. E ele era o Billy Zane mesmo. Tá escrito, já foda. E eu achei, cara, essa série é cheia de pequenos detalhes maravilhosos. Então, o Billy Zane, ele tá tirando a tampa de uma caneta dessas marcadoras, sabe? Essas. E ele começa a cheirar a ponta da caneta, porque ela tem um cheiro muito forte, né? Álcool, amigo. Tipo, isso fica meio que... Da onda. E aí você vê a pessoa dar um dinheiro, oferece uma nota de dinheiro pra ele, que vai, né, pedir autógrafo, tirar foto, e ele, na hora, ele vira assim e fala assim, não, pra, tipo, entrega pra minha assessora. Isso é real! O Azaghal foi dar o dinheiro na mão do... Do Hulk. Do Hulk lá, do Luferrino. Lembra? A gente tava lá. Sim, e aí ele falou, não, joga aí o dinheiro, não vou pegar. Não, mas então essa cena, vocês viram essa cena? É real, é verdade. Cara. E aí ele faz uma cara assim, tipo assim, entrega o dinheiro pra outra pessoa, do meu lado, e aí ele volta a cheirar a caneta. Cara, revê essa cena, é maravilhosa, cara. E é no cantinho da tela. No cantinho, né? Exatamente. No cantinho. E aí depois ainda botaram a Tara Reid fazendo o papel dela mesmo também. Tipo, nossa, super. É outra has-been pra caramba, né? Toda has-been total, né, cara? Sabe o que eu queria entender? Como é que eles fazem esse approach? Ele chega assim, aí, Billy Zane ou Tara Reid? Vou te dar dinheiro, você tá quebrado, vou te dar dinheiro. Cara, você tá ganhando $20 pra tirar foto com as pessoas, que tal? Sei mas lá. Assim, eu entendo o que vocês estão falando, mas você chegar pro cara e falar assim, eu vou te dar dinheiro pra estar numa série, beleza? O seu papel é ser você derrotado como você realmente é? E o cara fala assim, tá, fale-me mais sobre isso? Porque ele estava na vida real realmente fazendo aquela cena, cara. Mas é ok, você fazer isso numa convenção é uma parada que não vai escalar no momento como escala quando você tá numa série da Amazon, mas cara. Mas às vezes essa bizarrice é que puxa o cara de volta, cara. Pode é isso, ser. Entendeu? É, cara, mas o agente é que tem a arte de falar isso. Não, então, tem um papel interessante pra você. É, você vai se zoar, todo mundo achar engraçado, hahaha, aquela coisa. Metalinguagem. Quem é que... É, se o cara fala, se o cara reclama, ele fala, não vou fazer isso, eu me recuso a fazer um papel desse, o agente vira e fala, então, você tá fazendo esse papel de graça. Que tal você fazer esse papel ganhando? Exatamente. Não, mas olha só, com certeza o Billy Zane não foi a primeira opção. Essa que é a parada. Ah, com certeza tiveram alguns nãos antes de ter o sim do Billy Zane, cara. Ai, ai, ai. Caraca, muito bom. Foi passando a lista, né? Porque o Billy Zane, ele já fez super-herói. Ele fez o Fantasma. Acho que talvez um dos piores filmes de super-herói possível. Foi. Que o do Fantasma. Com certeza eles foram em outros caras que fizeram filme de super-herói antes. Entendeu? E o Billy Zane foi uma opção affordable. Pra, né? pra quem não está reconhecendo esse nome, o Billy Zane foi um dos capangas do... Um dos amigos do Biff. Do Biff. Não, ele fez o Exterminador do Futuro também, né? Ele fez o Titanic, cara, porra. Titanic. Ele é o vilão do Titanic. É, a parada que transformou o Billy Zane em alguma coisa foi o Titanic. Ele é o namorado da Rose, é o vilão do Titanic. Ele é o vilão, é. O Billy Zane não é a primeira vez que ele faz esse tipo de papel parodiando a si mesmo. Ele já fez isso no Zoolander, que ele também é o Billy Zane. Ah. Eu não sei se tem alguma ligação com o Seth Rogen, que eu acho que tem aquele outro filme também do Fim do Mundo, que, se eu não me engano, ele também interpreta assim, o Billy Zane, assim. Em magnífica aparição do Seth Rogen como diretor de um filme do VCU. Exato, porque o Seth Rogen é um produtor executivo dessa série, né? Ele é um dos idealizadores aí da parada, que nem o do Preacher. Só que no Preacher ele cagou no pau. E puxando a cena do Seth Rogen, eu achei muito, muito foda. Um dos pontos altos da série pra mim, que foi esse zapiar de canais, mostrando coisas absurdas, como começando com o pedido de desculpas do The Deep, né? Ah, isso é foda. E aí depois começa a zapiar os canais, aquele pedir desculpas inútil e tal, não sei o quê. E a maneira que primeiro mostra ele filmando e mostrando que ele, tipo, não se importa. Ele tá fazendo só porque mandaram, né? E aí depois fica aquela imagem de, ó, desculpa e tal, não sei o quê. Aí vai, muda o canal e começa a aparecer essas bizarrices. Isso me lembrou Robocop, que também tinha essa pegada de mostrar o quanto o mundo era louco, mudando canais de TV, mostrando jornal com notícias malucas. Aliás, tinha guerra na Amazônia. Olha aí, está chegando aí. No Robocop tinha uma guerra pela Amazônia e tinha propagandas de coisas absurdas e tal pra mostrar o nível de loucura que era aquele mundo do Robocop, né? I would pay $1 for that. É que você, tipo assim, no Robocop, você tava lidando com a história do Robocop só, você tava muito no ambiente da polícia, etc e tal. Mas quando você via os canais de TV, você meio que dava uma olhada pela janela no que mais tem nesse mundo. E achei muito maneiro, a série usou isso muito bem pra justamente você dar uma olhada em volta desse mundo. Não só naquele universo entre os super-heróis e os The Boys, né? Pra te contextualizar naquela realidade, né? Como é que é aquela realidade? Tipo, o que mais que tem, né? Isso é típico de quadrinho, né, cara? Porque isso é a técnica do Frank Miller. Ele usa isso no Cavaleiro das Trevas. Dark Knight Returns é totalmente isso, exatamente. Televisão o tempo todo. E o roteiro do Robocop é dele. Do Robocop 2. Não, do Robocop 2. Do 2? Ah, então desculpa. Eu aqui ainda. É um bom filme ainda. E tem lá a propaganda do Magnavolt. Eu gostaria muito de no meu carro ainda. Magnavolt. Era elétrico o Magnavolt? É, aquele que dá choque no ladrão. O ladrão senta. Vira uma torrada e depois... Basta você abrir a porta do carro, né? E se livrar do corpo e sair dirigindo. Excelente. We're the seven. Earth's most mighty. Champions of the innocent, motherfucker! Uma curiosidade bacana também, fazendo a ponte do quadrinho pra série, é que nos quadrinhos, o Huey, ele tem a aparência baseada no ator Simon Pegg. É que na série o Simon Pegg é pai do Huey. Sim. Exato. E aí eles fizeram essa homenagem, né? Não dava pra botar o cara como Huey mais, já passou 10 anos aí, 15, sei lá, e aí, meu irmão, vem fazendo o pai dele. E foi bacana isso, né? Que você tá o tempo todo fazendo essas homenagens, mas dentro de um contexto interessante. Eu acho que a única coisa que me explica o Simon Pegg tá fazendo esse papel. Agora que você me explicou, eu entendi. Porque eu falei assim, não teve expressão nenhuma. O Simon Pegg, gente. Pois é, eu também achei que ele podia ter sido melhor explorando. Era esse papel ou Billy Zane, né, cara? O Simon Pegg, ele escreve a introdução pro primeiro encadernado. É. Porque diz que ele pegou o quadrinho e, opa, sou eu, sabe? É o que ele conta, pelo menos. Porque ele era, quando o desenhista fez essa homenagem pra ele, ele era um cara obscuro, que só tinha feito aquele Space. E daí depois ele explodiu e, obviamente, todo mundo sabia que era o Simon Pegg. Você sabe que, nesses pequenos detalhes da série, vocês notaram o prédio do Seven? Ele tem uma arquitetura lá que tem uma espiral, como se fosse um baixo relevo das janelas, que elas fazem uma espiral em volta do prédio. E aí, quando você vê lá em cima, o final do espiral, a parte de cima faz um risco pro lado que forma um número 7. Então, o prédio da Vaughn, que é o quarto general do Seven, ele tem uma arquitetura que forma o número 7. Achei muito maneiro. Acho, inclusive, que eles podiam ter mais heróis. Eles ganham mais dinheiro, né? Então, eles se limitaram de besteira. Então, se eles mudassem o nome de V7 pra Liga, alguma coisa assim. Podia ter mais, né? Então, mas o que aconteceu... Exato, muito mais boneco. Quando eles recrutam a Starlight, ele, é que tinha morrido um, porque tinha que ter 7 sempre. Morreu o Lanterna Verde, o equivalente ao Lanterna Verde. Ah, eu não lembro, mas eles falam isso? Acho que ele some, ou ele tá, sei lá... É, no quadrinho, eles sempre fazem uma alusão, pelo menos até onde a parte que eu li. Ah, não, depois do que o Butcher fez com o Lamplighter, ele não vai mais voltar. Então, tu não sabe ainda o que aconteceu, e provavelmente não vai ser o Butcher na série, né, cara? O que eu imagino nessa situação que o Dave falou, que tem poucos heróis, eu já vinha pensando nisso há um tempo. Vamos lá, vamos chutar que sejam 100 crianças a cada ano no Compound V na veia pra ver o que vai sair dali. Todos esses dos 100 que foram injetados viram criaturas super, ultra, hiper, tchubirub. Alguns viram youtubers. Você tem a Pop Chloe, então. É. Você tem a Pop Clock, porra, no meio que foda-se, não funciona, né, pra vender. E você tem lá o Mesmerizer. O ator, ele nem me incomodou ter ficado gordinho. O que me incomodou foi a mão dele, cara. A mãozinha pequenininha, assim, balofinha. Dá vontade de dar uma martelada aquela merda. Caralho, que porra é essa? Me deu nervoso aquela mãozinha. Ele caralho, ficou me deu meio, um martelo. Sai de perto de mim, seu ele maluco. Ele ficou muito fofinho. Ficou, cara. Ele ficou um ursinho. Sabe o que me incomodou? Eu vou falar pra vocês o que me incomodou. Ele engordou todo, menos a cara. A cara dele é muito pequena, velho. É, ele ficou então, mini face. É verdade, porque a distância entre os olhos continuou pequenininha. É. E dos olhos pra orelha tem 4 dedos, malandro. É, tiny eyes. É que nem o Will Ferrell. O Will Ferrell é assim também. Pequeno, olhos, tiny eyes. Eu fiquei o tempo todo achando que era o Ed Murphy ali, disfarçado de mais uma vez. O que seria incrível, só pra... Incrível. We're the Seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! Eles mencionam a Lockheed, né, cara? Que é, acho que é a maior empresa contratada de defesa dos Estados Unidos. Então eles estavam competindo, os super-heróis estavam competindo com a Lockheed, que a Lockheed faz tudo, né, cara? Essa discussão na série é bem interessante também, né? Se você quer permitir o uso de super-heróis e heroínas na guerra, você vai, como é que... Isso é discutido um pouquinho nos filmes da Marvel, né? No cinema recente, nos quadrinhos, isso é legal. Isso é bem interessante porque é aquele negócio de sair do bidimensional, né? Que... Nos quadrinhos, principalmente os antigos, né? É, o herói, ele tava acima disso tudo, né? Quando surgia um super-herói, independente do poder dele, né? Ele tá acima das instituições, né? O super-homem tá acima do governo, tá acima do exército. O Batman tá acima da polícia, tá acima do prefeito. Cada um na sua instância, né? Mas nesse caso, não. Esses heróis, eles estão inseridos nesse contexto. O governo, as forças armadas, eles estão ali e eles fazem parte do jogo. Porque no final das contas, esses heróis não querem o bem da humanidade. Eles querem dinheiro. Eles não são nem heróis na concepção da palavra. Eles são super seres. Produtos que acharam um nicho pra ficar milionário só. Pô, aquele diálogo, Sr. K, com o prefeito de não sei qual cidade, que é... Pô, aquilo fala, é maravilhoso. Baltimore. Eu posso te alugar, a sua cidade tá na merda aí, amigo, a sua cidade de Detroit, eu posso te alugar o Robocop por 200 milhões ou o The Flash por 400, né? É. Como é que vai ser isso aí? Senão eu vou mandar pra Atlanta. Quanto é que você quer pagar pra eu resolver o seu problema? Incrível, muito maneiro. Isso é muito doido, porque muda completamente. Porque você pega os heróis, como essa série é muito baseada na DC, né? Você pega os heróis mais clássicos da DC, são todos altruístas. Você tem o Lanterna Verde, né? Com a cidade do Lanterna Verde, qual é o nome? Verde City? Eu não sei o nome. Green City? Não. Delta City? Verde City, cara. Não, ela foi até destruída, City, não foi? Ela foi destruída uma época. Foi, aí... Homem, Android. E aí ele ficou mauzão por causa disso. É, aí que ele vira o Parallax, não é? Que ele mata a tropa V, a lanterna. É Coast City. Isso. Coast City. É. O ponto era que todos esses heróis, eles estão ali só pelas pessoas. Ah, o Super-Homem tá, é o cara que tá defendendo, ele salva o gatinho na árvore. Odeio o Super-Homem. Tá caindo o prédio, mas ele vai pegar a Lois Lane antes. Tudo bem que das Lois Lane, ele sempre vai salvar ela antes de tudo, né? Mas ele sempre se preocupa com as pessoas, né? Quando a ameaça, ela é terrível, mas tem um grupo de pessoas em risco, ele vai lá, salva as pessoas, depois ele vai na ameaça. Uhum. Lanterna Verde, Mulher Maravilha. Mulher Maravilha vem lá da Terra das Mulher Maravilha pra salvar o ser humano, coitado, entendeu? Terra das Mulher Maravilha. É. Mulher Maravilhópolis, né, cara? É, qual o nome da cidade da Mulher Maravilha? Mulher City? E esse super... Eu tô falando de heróis, porque né, a gente tem heróis com pessoas heróis, super poderosas, mas... Sups. Esses sups do The Boys, eles não estão nem aí pras pessoas. Não. Muito pelo contrário. Talvez a menina lá... Starlight, sim. Luz da Estrela. Luz Estrela, né? A tradução é Luz Estrela, isso mesmo? É, a Luz Estelar. Luz das Estrelas, né? Isso. É. Ela é a única que tem uma preocupação com as pessoas e quando ela lá salva a menina que vai ser estuprada, os caras estão nela, vai lá e salva a garota... É, ainda leva um esporro. O PR fica putaço. É, sim. Porra, não é esse nosso job. Nosso job é ganhar dinheiro, não é salvar as pessoas. Por isso que eu falei, Eu não sei se eu gostaria de ver Starlight, porque eu acho que não é possível que todo mundo seja escroto igual. Tinha que ter alguém que... Porra, tá errado essa porra, entendeu? E a Starlight é esse personagem, né? A Starlight é muito importante nessa história toda, justamente porque... Mas ela vai se perder. Não fale isso. Então, mas se ela for uma personagem bidimensional, ela vai estar muito discrepante de todo o resto da série. Não, ela tem que ser mais aprofundada do que ela realmente está sendo agora. Mas ela não precisa ser escrota também pra ser aprofundada. Ela pode ser aprofundada sem ser escrota. É, mas por enquanto a gente tá vendo uma personagem que é totalmente bidimensional, na minha opinião. Que ela... Não, cara, não é nada. Ela é totalmente boazinha e ingênua, é só isso. Não, cara, mas ela decide enfrentar os caras de dentro, entendeu? Ela fala assim, ela podia ter sofrido assédio, vendo que os caras, todo mundo bando de filha da puta, ela, não, eu não quero isso. Aí ela fala assim, não, eu vou, sabe, bater o pé, stand my ground, e eu vou enfrentar isso aqui de cabeça erguida, de dentro pra fora, entendeu? Já que eu tô numa posição de poder, eu não vou largar essa posição de poder só porque todo mundo em volta de mim é um filho da puta. Eu vou manter a posição de poder porque eu tenho a minha moralidade, entendeu? E esses caras não vão me vencer aqui, entendeu? É, eu falei, eu acho que vocês estão colocando, por muitas vezes, a rainha Maeve nessa mesma categoria. E eu não vi ela dessa forma. Ela é uma pessoa em conflito. É, eu sei. Ela é, mas ela tá... Ela fala assim, olha, it's too late for me, my son. Sabe? Ela... É. Ela caiu no sistema, entendeu? Você vai ver que ela vai ter uma redenção. Ela vai ter uma redenção e vai morrer durante a redenção. É, eu acho... Cara, eu queria que não tivesse isso, meu. Eu queria que o mínimo de redenções... que a moral da série... Eu acho foda o tema de redenção, mas a moral dos quadrinhos é justamente que muitas coisas não têm redenção. Tipo, eu também não queria ver a Starlight como virando uma escrota, eu acho que isso ia desvirtuar a personagem, mas eu queria ver mais escolhas em que ela é obrigada a se dar mal. Eu concordo, entende? Com você. Olha, por acaso... No final da temporada, cara, eu achei muito legal a postura dela, o desenvolvimento de personagem dela é foda, mas aí é que tá, ela é tão poderosa e sabe, sabendo jogar o jogo, que ela consegue não abrir mão da posição dela no Seven e ao mesmo tempo confrontar. E eu acharia mais legal que ela, ok, tu confrontou, bom, agora tu vai voltar lá pro Young Americans, que é o grupo lá dos super-heróis de Cristo que eles tinham lá. E foda-se, agora tu vai fazer feirinha de Jesus o resto da vida, tá ligado? Feirinha de Jesus. É, eu concordo com você. Quando eu digo, muitas vezes, nós enquanto consumidores também, a gente fala, eu queria tanto. Às vezes o que você quer não é o que você precisa. Exatamente, é. Porque quando entrega o que o público quer, o que que é? Fanservice. E fanservice nem sempre é bom. Mas assim... Nem sempre. Pra dizer a verdade, quase nunca. Cara, o criador tem que saber o que o público quer melhor que o público. Porque simplesmente... Fazer, não, eu queria que a Sansa virasse uma fodona e a Arya matasse o Rei da Noite. Vira uma bosta, cara. Talvez Clegane Bowl. Quero Clegane Bowl. Talvez a gente devesse reservar nossos quereres, né? E simplesmente... Não, mas aqui, nesse espaço, a gente pode querer o que a gente quiser. Não, eu sei, mas o que eu tô falando... Erro é se eles ouvirem e fizerem. Não, talvez... Então... E aí, veja bem, o erro não é nosso, é deles, né? É, aí falta estrutura emocional de quem tá escrevendo essa série. Aí eu caguei, amigo, aí eu caguei, eu quero loucura. Eu não tô aqui pra pagar pra psicólogo pra ninguém. Eu não pago o meu, porra. Eu pago, não vou. Caralho. Que foda. Talvez seja uma experiência legal a gente se reservar de, ah, eu queria que esse personagem fosse isso aqui, e simplesmente sentar e receber o conteúdo, entendeu? Então, não. A gente tem que dar opinião mesmo. É isso que a gente faz. Se não, acabou o Nerdcast. Não, não. Eu tô falando pra gente, pessoalmente. Acabou o Nerdcast. Acabou. Acabou o programa. Não podemos admitir opinião. Temos que ficar quietos esperando. Mesmo porque eu, por exemplo, tinha achado a Starbright bidimensional e conversando aqui, eu percebi que não, que ela é mais profunda do que eu tava achando na minha primeira percepção, entendeu? Uhum. Então, na escala. Na, estar aqui é... Não, mas a gente tá discutindo o que a gente viu. Eu tô falando sobre você ficar esperando que você ainda vai ver. Não, mas é isso que o ser humano faz o tempo inteiro. Eu sei, tudo bem. Sabe o que, é que eu espero dessa série, Alexandre? É. Putaria generalizada. Putaria. Eu espero escrotidão. Eu espero absurdo. Eu espero acabar o episódio olhando e falando, cara. Isso é essa série, totalmente. É isso que eu quero. We're the seven, Earth's most mighty, champions of the innocent, motherfucker! E é legal a gente tá falando, assim, a gente aqui tem esse privilégio, posso dizer assim. Privilégio não. Se a gente tem um podcast que atinge milhões de pessoas, é porque a gente mereceu! Sim, mas... Ei, mas é... Não é minha culpa que você não tem um podcast! Que atinge milhões. No nosso caso, é um privilégio. Por que, que eu trago isso? Porque nós temos o privilégio, a oportunidade de sermos consumidores e produtores de conteúdo nerd, né? Então a gente sabe que esse equilíbrio, a gente tá falando assim, ah, o que eu quero da série, barra o que eu preciso e tal. A gente sabe que não existe barra, existem fórmulas pra você encontrar esse equilíbrio. Então assim, a gente tá falando aqui, ah, eu espero que a fulana não tenha, ou fulano não tenha uma redenção. A gente tá imaginando uma redenção clássica, né? A pessoa que você achava que não ia ser boa, no final, né, repensa os pecados e tal, ou se sacrifica pelo bem maior, e aí você sai satisfeito da sala do cinema. Isso é uma coisa que o Seinfeld, em uma entrevista recente que eu assisti junto com o Ed Murphy, Dave, estava comentando, uh-huh. Ele comentou como que nas comédias, no caso a área dele, a redenção da protagonista, ela tem estragado essa experiência. Porque muito da comédia vem de personagens que não são gostáveis. E essa insistência da máquina, principalmente americana, de fazer aquele enlatadinho da comédia romântica, que muitas a gente sabe que são bacanas, mas que no final das contas tem que tudo dar certo, né? Na maioria. O personagem, ele tem que se arrepender dos pecados. E olha que legal, agora ele se arrependeu de ter traído, ou de ter matado, ou a mulher se arrependeu de ter demitido o funcionário. E tipo, isso enfraquece muita coisa. Mas ao mesmo tempo, se você fizer com que nenhum dos personagens da sua obra seja gostável, a fórmula humana, ela é infalível. A pessoa se desconecta de todo mundo. Então esse equilíbrio é interessante você ver acontecer nas boas obras, né? Você acabou de escrever Star Trek Discovery. Star Trek Discovery? Não tem nenhum personagem gostável. Você odeia todos eles. Você morra todos são um saco, é. Exato. Se o seu protagonista, ele é uma pessoa... Existe um nível de, né, de quão detestável, de quão antipático a sua protagonista pode ser, pra que você não, tipo, cara, eu não quero comprar nada dessa pessoa. Sabe, isso é um saco, é desinteressante, antipática, não tem motivação. Então... Mas ao mesmo tempo, né, como é que é isso? É difícil. Tendo isso em vista, o que, que a gente gosta nos personagens de The Boys? Porque eles são todos escrotos, de alguma forma. Menos a Starlight. Cara, eu acho que uma coisa que a gente identifica com esses personagens, e eles são muito gostáveis, apesar de serem muito escrotos, pra começar, eles têm objetivos, eles têm características humanas, eles têm sentimentos, e não é aquele sentimento hollywoodiano, né? Que a gente pode até gostar, eu acho legal, mas a gente reconhece, como público, a gente reconhece quando o personagem tem um amor mais palpável e quando é aquele amor de filme romântico, né? De olhar nos olhos e, sabe, coraçõezinhos e suspiro. E os personagens do The Boys são muito humanos. Mesmo os escrotos. Tipo, quando o Homelander, ele faz aquela escolha no avião, ele não faz um ha, ha, ha, ha, ha, vocês humanos morram. Uhum. Ele diz assim, pô, porra, meu. Cara, eu não quero me incomodar, sabe? Vai tomar no cu, eu não me importo, eu quero ir pra casa. Não... E isso é humano, cara. É a falta de empatia total. Sim. Ah, isso aqui é o cocô que eu pisei na rua aqui. Não, cocô no meu sapato. Mas o que eu entendi que o Leonel tá colocando é o seguinte, e eu super concordo. Ainda que ele seja um monstro ali, algo no discurso dele conecta com algo que você, na posição dele, você pode não concordar. Mas é aquela coisa que até o Jordan Peterson, outros psicólogos, filósofos através da história comentam, né? Que pra você ser bom de verdade, alguns sugerem que você só pode alcançar isso quando você reconhece que você poderia ser mal. A pessoa que nega, a pessoa que fala, eu nunca poderia ser má, ou tomar uma decisão XY moralmente equivocada, ela, na verdade, tá mentindo pra si mesma. Porque dadas certas circunstâncias, uma vez que ela reconheça que talvez ela pudesse dar aquele passo além, e ela escolhe, ela reconhece, mas ela fala, eu não faço porque eu não quero. Aí ela está sendo, de fato, boa. É uma discussão, eu sei. Então, acho que quando você vê ele tomando uma decisão escrota daquela, claro que ninguém aqui concorda. Nós provavelmente tentaremos o máximo, mas você reconhece... Mas é que tá, cara. Que a gente, eu, pra mim, pelo menos, a gente tem medo de que a gente tomaria essa decisão. Exatamente. E tem uma outra ótica dessa questão do avião, por exemplo, que ela pode ser lida de uma certa maneira. Não literal, como aconteceu ali, mas quantas e quantas vezes todos nós aqui, vocês que estão ouvindo, já não quiseram que simplesmente um problema tivesse desaparecido. Sabe, um problema que você não tem como lidar. Não tô falando de morte, né? A série extrapola, claro. Não, tipo, só esse problema eu não quero ter. Aquele problemão que tu, caralho, como é que eu vou resolver essa merda? E se você tivesse a oportunidade de fazer aquilo desaparecer pra você não ter que lidar com aquilo, você faria. É. Quantas vezes todo mundo já não teve que lidar com essa história? E você, não tô falando que você fez, mas você já pensa, puta, como é? Se eu pudesse me livrar dessa pica, sabe? Eu me livrava. Mas aí você lida com ela. Tem as escolhas morais, etc, né? É uma situação reconhecível, cara. Pra mim, fugindo um pouco do The Boys, indo pra um outro exemplo, uma das melhores cenas da TV dos últimos anos é do Breaking Bad, quando o Mr. White não ajuda a namorada lá do Jesse que tá tendo uma overdose. Sim, sim. Eu acho que ninguém ia fazer uma missão de socorro aqui. É a mesma situação. É a mesma situação do Homelander. É, mesma situação. Isso aí, ou missão de socorro. Tu pode ser escroto ficando parado, cara. É porque ele pensa assim, se eu não tivesse ido no avião, as pessoas provavelmente iam morrer de qualquer jeito. Então, tipo assim, é como se eu não tivesse estado aqui, então nem vai ser um problema. É isso que pensa... Tô justificando, não. Tô falando que é isso que tá na cabeça dele, entendeu? E era isso que tava na cabeça do Walter White. Ele falou assim, se eu não tivesse vindo aqui... Ela ia morrer de mesmo. Agora eu ia morrer de qualquer jeito, então foda-se, né? O ser humano, o tempo todo, ele acomoda a linha moral dele. É isso que a gente faz o tempo todo. Você não faz X, até que as circunstâncias talvez coloquem você a repensar se o X pode ser Y. Se a pessoa quiser, se ela quiser, ela move a linha pro Y e ela justifica pra si mesmo. Justifica, auto-justifica isso. Você quer maior flexibilidade moral do que um advogado penalista? Pô, perfeito. Exato. É verdade. O cara entra numa sala com o cidadão e fala, tá bom, o que aconteceu? Aí o cara fala, não, veja bem, eu vi... Não. Não, é isso que eu quero saber. Eu quero saber o que aconteceu. Porque eu tenho que criar uma mentira com base no que aconteceu pra gente diminuir essa pica. Porque, amigo, essa pica vai entrar. Mas a gente vai diminuir essa pica. Esse linguajar. Flexibilidade moral. Isso é um linguajar de advogado. É, exatamente. O doutor Saione falava assim, inclusive. Diminuir essa pica está nos anais. Literalmente, nos anais judiciais. Meritíssimo, eu estou aqui com o meu cliente para tentar diminuir a pica. Exatamente. Venho por meio desta Vossa Excelência para, no caso em tela, diminuir, se não sabemos ainda se em comprimento ou bitola, a pica na qual o meu nobre cliente se meteu. Veja bem. Quando ele deu os 18 tiros naquele indivíduo, foi sem querer. Isso. Olha só, é um exercício simples que todo ouvinte do Nerdcast do MRG pode fazer. Quantos mendigos e mendigas você passa e finge que não vê? Isso é uma das paradas que mais me agrige hoje em dia, sem sacanagem. Porque eu olho e falo, tá tudo errado. Mas enfim. Não, e você, ouvinte, quando finge que não vê, quando olha pro lado, passou um vento, que foi? Oi, que é? Você podia fazer a diferença no dia, na semana, talvez no mês, no ano daquela pessoa, pegando uma notinha do seu carteiro e dando. Ah, mas eu já dei pro mendigo na semana passada, não é? Então você move a sua moralidade, tem muita gente da puta agora ouvindo isso, porque, né, sentiu o nervinho, dodói. dodói, mas é o que todo mundo faz. Nervinho dodói foi foda, né, Afonso? Nervinho dodói. Nervinho dodói é o termo clínico geral. Nervinho dodói, tem um médico. É, cada um com seus termos. Cada um com a sua especialidade. É, você vai com a piroca e eu vou... eu vou com a advocacia. Um entra com a piroca, outro com o nervinho, tá certo. É, gente, tá em tudo que é lugar. Tipo, você faz campanha de salve os animais, os cachorros, os gatos e come carne, entendeu? Então, tipo, é tudo relativo, entendeu? A própria motivação do Butcher na série, você pensar, é ele, ah, mas eu quero acabar com o Homelander. Ele é um mentiroso, ele é um estuprador, é um filho da puta, não sei o que, papapá. Mas uma vez que ele acabe com o Homelander, que ele mate, que ele tire de circulação, quantas outras milhares de pessoas são salvas pelo Homelander, pelo Homelander ao longo do ano? Então, pelo que a gente tem visto na série, zero. Não, pelo menos não, duas. Ele salva. Pelo menos duas. É que a série não focou nisso, mas eles fazem isso, né? De alguma forma eles fazem, mas... Na série? A série não mostra mesmo. Mas olha só, é interessante porque... Eu quero saber como esse personagem... Eu não sei se essa série vai se desgarrar muito dos quadrinhos e tal, porque ele é um personagem que agora, com o desapego total matando a Elizabeth Shue, ele é um cara que caminha pra ser um tirano, pra ser um líder supremo, porque simplesmente ele tem poder nisso e não tem mais amarras. Quero ver. Então, mais ou menos, porque esse último episódio me deixou curioso, porque ela controlava ele, mas ela não é a líder suprema da instituição. É o Poison Hermano, não é? Tem outras pessoas acima dele. Gus Fring. É o Gus Fring. É uma empresa, tem board, tem tudo, entendeu? Sim, mas e com certeza essa empresa tem uma maneira de parar esses caras. Ele não é possível que a empresa não tenha controle. Essa que é a dúvida, porque todo mundo fala assim, olha, ninguém, ele não tem fraqueza. Mas deve ter, só que não tá revelado, né? Porque você vai revelar a fraqueza do cara pros vilões irem pra cima dele? Não vai. Eles sabem, com certeza. O Batman, né, tinha um protocolo pra todos os super-heróis, né? O Professor Xavier também. Com certeza, a empresa tem um protocolo de como resolver o problema Homelander caso ele saia do controle. Pode ser interessante. Tem que ter. Isso. Mas além disso, que acho legal, que é o gancho interessante pra segunda temporada, o outro gancho é, o que vai acontecer com o Butcher agora, que a parada dele era a vingança, o principal motivador, e agora essa vingança em teoria acabou, né? Porque a mulher tá viva, tá com o filho do cara. Mudou a dinâmica, né? Porque o Homelander não sabia que tinha um filho. E agora ele sabe que a mulher tá lá tomando conta do filho. Vai ser muito curioso ver como eles vão resolver o final da temporada logo no começo da segunda. Interessante. Eles deixaram um bom cliffhanger, E o Homelander tinha uma confiança tão grande no poder supremo dele, de ser invencível, que você viu, o cara tava criando um terroristas sups, né? Estão criando super vilões, porque... Ah, ainda teve isso, né? O cara lá, o super jihad, né? Exato. Toda a trama que no início o A-Train faz o A-Train atravessar a namorada do Huey, era essa parada de distribuir o composto V pra ir pro mundo inteiro, pra ele semear grandes vilões e ameaças com superpoderes. E ele fala assim, a gente tá fazendo isso na fase adulta, que a própria empresa não recomenda porque dá merda, muita gente morre e tal, não sei o quê. Mas aí, de um ou outro surge uma aberração, um super, né? É mais ou menos a ideia dos Supremos, da Marvel, no caso, agora, quando o Bruce Banner vai pra Manhattan e vira o Hulk. Que ele fala, pô, a gente tem uma equipe super poderosa e não tem nada contra o que lutar. A equipe vai ser desmantelada. Ainda bem que é ficção, não é verdade? Ué? Quero comentar aqui o episódio 5, que pra mim é o melhor episódio da temporada. Irretocável, na minha opinião. Lembre-nos. Qual é? O episódio 5 é o da Marcha para Jesus, com um bebê com laser nos olhos. Laser no bebê. Esse episódio é muito legal, cara. A cabecinha do neném. Ele critica tudo e todos, né, cara? Assim, e em paralelo tá tendo uma puta cena de ação do outro lado, né? Porque tem toda essa parte do fanatismo, né? Dos extremos, do extremismo. Idolatria dos caras, né? De um lado, com o super-homem elástico e toda essa parte de meet and greet milionário, essa porra toda. Enquanto isso, os outros caras estão se fudendo lá, usando o bebê pra cortar a gente inimigo ao meio, mano. Inclusive, fiquei um pouco surpreso deles não levarem o bebê com eles como se fosse se beber num case. Sabe qual é? Não, botar no canguru o bebê, que nem o Fusão, o irmão do Ciclope, que tinha aqueles raios que saíram do peito. O bebê como arma, pra sempre, no peito do Butcher Billy. Do Billy Butcher. Butcher Billy é outro. O lance todo do batizado é muito tenso também. O ator, eu sei que a gente fica voltando no ator do Homelander, né? Mas ele realmente tem esse destaque. Tem, é a presença. Você consegue acreditar no personagem. Você acredita no personagem do Homelander. Tipo, mais do que todos os outros, o Homelander ele entregou totalmente. Muito. Sabe um detalhe na atuação dele que é interessante a galera rever? A gente fala às vezes de rever cena. A boca desse ator, que eu esqueci, ela mostra o quanto que ele tá contrariado e ele tá... É desgostoso, tá desgostoso. Quase com nojo. É, ele tem um nojo da humanidade, uma coisa quase agente Smith. Ele tá sempre uma expressão de desprezo, assim. É isso. É porque eles consideram Deus, eles consideram absolutamente superior a todos, né? Ele acha que tudo em volta dele é formiga, né, cara? É. E é, né? Aquela sequência que ele tá no palco, que ele começa a falar e as pessoas começam a adorar ele, não sei o quê, e ele vem flutuandinho de braço aberto, amigo. É sinistro, vai. É bem foda essa cena, cara. É muito você foda, olha cara. E fala, tá bom, entendi. Só quem tá em volta naquela realidade é que acha que o cara realmente é uma pessoa boa. Amigão. Ele vai fazer o que eu sempre falei que o super-homem deveria fazer. Terraplanar um país inteiro e fazer um estacionamento. Só faltando só um motivinho. Só isso. E, cara, eu acho que nesse... É a minha maior esperança pra série, assim. Que nesse negócio do Homelander ser sempre muito superior e tal, eu acho que a motivação do Butcher vai ser simplesmente... Ele vai admitir que odeia os caras por odiar. Porque eles são superiores, porque eles são, tipo, muito poderosos. E ele simplesmente se sente desconfortável com isso, cara. Pra mim, essa é a motivação mais profunda dele, o negócio da vingança é uma justificativa, e eu ia achar muito legal se eles levassem por esse lado, cara, tipo, cara, pô, tu não matou a minha mulher, bom, foda-se, tu é um bosta, eu te odeio, sabe? Continuo te odiando, né? Eu acho que vai ficar nessa coisa da mulher do cara ter um filho do cara que ele mais odeia no mundo, o Homelander deve deixar ele vivo justamente pra, olha, eu vou criar o filho da tua ex-mulher, né, e o cara nessa, caraca, eu odeio, mas ficou meio João Kleber, né, ali aquele final. João Kleber? Mas eu acho que a força tá meio que justamente nesse conflito familiar, entre aspas, né? Ele vai deixar o cara testemunhar eu ser o padrasto, de certa forma, do filho que você nunca teve. É um bagulho caralho, mega desconhecido. É meio um Full House louco. Full House de super-heróis. Acho que sim. Que merda, né? Que situação. We're the seven. Earth's most mighty. Champions of the innocent. Motherfucker! Eu achei uma parada maneira no Huey, que é assim, o Huey é a sua âncora, né? É o cara que você começa a história com ele e você... Chato. Você vê ele chato perdendo a namorada. Chatíssimo. Você fica chocado com ele e você embarca com ele na história. Aí ele vai conduzindo você. O sentimento de vingança que você se empatiza com a parada toda e tal. E aí ele fala assim, não interessa, eu tô nessa e eu vou pagar o preço que tiver que pagar. E aí o cara, tu vai ter certeza disso e tal? Ele, tô nessa. E aí, em alguma hora, ele alguém conta que o Translucent tinha um filho. E é verdade. Ela fala isso. Ela fala. A Starlight lá. E aí... Bright Star, né? Não sei. Starlight, cara. Starlight. Starlight. Ele pergunta, e o Translucent, hein? Que filho levou, hein? Como é que... Nunca mais vi. O que é uma vantagem de você ser um herói sumido, né? Porque... Manda sumido, né? Meio sumido. Se o cara desaparece, ele simplesmente... Ele tá isso. Tá vendo? Tá aí, ó. Só tá caladão. A introdução do Translucent no banheiro feminino. É, o cara é muito escroto. Caralho. Né? Ele é muito cuzão. Encostadinho. Aí, nego, olha ele... eu vou indo, então. Caralho, cara. Isso é muito merda. Me lembrou um pouco a Liga Extraordinária, porque tinha um Homem Invisível que era um escroto assim também, né? Uhum. Sim, isso. Tinha um Homem Invisível. Que... O Homem Invisível sempre é escroto. Se você é invisível, você tem que ser escroto. Olha aí, olha aí. Ai, ai, ai. Não, e uma coisa maneira... Ai, meu Deus, vai me fugir, caralho. Tá lembrei. Testemunhando. Olha aí, eu tô contra o Alzheimer. Não, calma, mano, vou esquecer de novo. Peraí. Nós testemunhamos. Se a gente falar assim, a gente te atrapalha? Talvez isso seja um bom exercício mental pra você. Não, para, não vou esquecer. Hold it! Força! Hold it! Trabalha esse músculo! Eu já visualizei na minha cabeça, não vou esquecer. Mas... Olha a borboleta! Não foca na borboleta, não! A cena do grupo de... E que negócio que eu tinha te perguntado? Para, não vou esquecer. escreve no papel, faz uma listinha, tem que fazer a listinha. Eu tô falando da cena do grupo de terapia. Ah. Das pessoas que foram vítimas de acidentes heróicos. De danos colaterais. Não é herói, é sup. Você falei o programa inteiro. Léo, você consegue trocar toda vez que eu falar herói por sup? Não. É muito interessante que tem a moça na cadeira de rodas que ela fala assim, ah, eu não quero parecer que eu fui ingrata com o fulano de tal, algum herói, né? Mas eu só desejaria que ele tivesse sido mais delicado com a minha espinha dorsal, sabe? Ou seja, o cara salvou ela e ela ficou paraplégica porque o cara, sei lá, tipo... Porque Superman... quando você tá caindo de 20 andares e o cara te pega no ar, meu amigo, exatamente. A espinha vai quebrar. É, aí a ex-mulher dele lá. No filme, no filme do Andrew Garfield, que ele salva a Mary Jane, mas ela morre. Mas ela morre, né? Exatamente. Porque quando você bota a física... numa história de super-herói, muda tudo, né? Exatamente. Isso que eu gostei naquela sequência do avião. Quando ele fala, como é que eu vou levantar o avião? Para pensar, eu vou apoiar o avião inteiro em duas mãos? É. Já dizia o maluco que foi ver Super-Homem comigo na estreia e quando o Super-Homem pega o avião e bota no chão do estádio, ele fala, começou a mentirada. Exatamente. Porque esse cara com certeza não estava levando a parte lúdica, mas sim a parte física. Exato. Sim. Eu achei maneiro porque, assim, Garth Ennis sendo provocado no sentido de como é que essa pessoa vive? A pessoa tá viva por causa do herói, mas o herói fez ela ficar... Aí ela... Essa situação insustentável, né? Tipo assim, eu não quero parecer ingrata, mas eu estou paraplégica por causa desse cara, entendeu? Mas outra pessoa ela ter morrido. Então, mas é muito doido. É, exatamente. No quadrinho, a namorada do Hughie morre, não porque o cara tava fazendo um negócio de drogas, não sei o quê. É porque o cara tava lutando contra o super vilão e se descuidou e matou ela. Sim. Tipo, isso eu achei bem forte no quadrinho. Ele tava teoricamente fazendo o que ele deveria fazer. Só que ele fez de um jeito merda. E daí matou uma pessoa inocente. Porque os caras não são treinados, eu tô falando. Eu tô um bando de lambão do caralho. Mas essa questão, ela foi explorada na Marvel, na DC, no excelente Kingdom Come da DC, né? Que sim, é maravilhoso. Maravilhoso. Se aposentaram e os novos, eles são mais inconsequentes. Na Marvel também, às vezes eles discutem isso, principalmente na questão da Guerra Civil, né? O herói lá foi salvar a galera e sem querer não, assim, o vilão que ele tava lidando era o Nitro. O cara explodiu. O Speedball e explodiu. Então, assim, acaba que os heróis e o público, conforme estão envelhecendo, e cada vez a gente tá exigindo mais realidade, né, de certa maneira, da fantasia. Acho que é mais profundidade do que realidade. Sim, mas acaba que, assim, se hoje o policial brasileiro, norte-americano, vamos pegar o norte-americano, o cara da SWAT norte-americano, o cara mais treinado da nossa cultura, digamos, que a gente pode citar aqui, ele vai cometer, às vezes não é nem equívoco, mas ele pode cometer um ato pra salvar 10 pessoas e uma pessoa ser alvejada por um destroço. É uma discussão eterna e complexa e suja que ninguém quer fazer. É, o dano é o famoso dano colateral. Exato. Ninguém lembra aqui de Die Hard, o agente Johnson e o agente especial Johnson no helicóptero, o cara vira e fala, a CIA aceita 25% de perdas humanas. Exato. Então, assim... Amigo, é horrível, mas... Você pega Vingadores, Avengers, Nova York, lá os caras sendo na porrada com alienígena e destruindo o prédio, o cacete, ou no filme do Super-Homem lá. Era o que eu pensava vendo essa cena. Eu olhava e falava, caralho, tinha alguém dentro desse prédio. Sem sacanagem. Exato. É, a SWAT é treinada pra isso. Você sabe que o cara vai explodir. Você tem 20 pessoas dentro. Olha, vamos entrar. Ah, mas eles podem atirar em 3 pessoas até a gente desativar todo mundo. É melhor perder 3 pessoas do que 20. De novo, é uma discussão... É horrível, uma discussão horrorosa, mas e aí? Como é que você pesa isso? Vamos dizer que hoje o Alexandre Ohtone, ele é bombardeado acidentalmente com uma dose de raios de um talco ômega. Um talco ômega, isso. Talco ele comprou ômega. O talco ele azedou muito tempo na fábrica. Não, olha, eu vou atualizar. Essa história tá ultrapassada, Afonso. Tá ultrapassada. Essa é a origem clássica do Jovem Nerd como super-herói. Qual é a releitura? Tem uma releitura que é, o Jovem Nerd é picado por uma caipirinha radioativa. O quê? É, Afonso, esse é o novo Jovem Nerd. Jovem Nerd alcoólico. É isso aí. Jovem Nerd leva uma picada de uma caipirinha, é isso mesmo? É isso aí, a caipirinha vem e morde. Vem voando e pá. Ele usa um limão. É o Jovem Nerd The Boys, né, cara? É isso aí, novo, cara. Você é o The Nerds, tá ligado? The Nerds. E aí o Jovem Nerd, ele usa um limão na caipirinha dele, um limão estragado, um limão ômega. Gama dá mais. Gama limão. E aí ele ganha poderes. E aí ele, meu irmão, vai acontecer, sei lá, o prédio tá em chamas. E aí o Alexandre tá lá com a gente e fala, Alexandre, vai lá, por favor, voa lá e salva quantas pessoas você... Salva o prédio. O Alexandre fala, salva o prédio e deixa as pessoas, é isso? Não, entre... Ah, é uma metáfora. Trabalha comigo aqui. Trabalha com a gente. Não, podia ser um prédio de arquitetura e reparar. Eu falava, então, pau no cu de todo mundo. Mas cuide o prédio tem prédio, que ficar. É. Aí, quer dizer, o Alexandre fala assim, caralho, meu irmão, eu vou lá, quantas pessoas eu consigo salvar? E quantas vão morrer? Se eu fingir que não vi, ninguém vai me culpar por nada. Mas, ao mesmo tempo, eu vou deixar de salvar as pessoas que eu poderia ter salvo. E se no caminho que ele tá salvando algumas pessoas, ele pega uma das pessoas de mau jeito? E aí ela, fiquei paralítica, mas salvei tua vida. Então, esse tipo de discussão que a fantasia promove é super interessante, cara. Não, imagina se esse super Jovem Nerd caipirinha resolvesse, antes de salvar as pessoas, dar uma olhada no perfil do Twitter de cada um, pra ver quem ele ia salvar ou não. Pra avaliar, né? Falar, você merece. Você não merece. Se vocês pudessem ter um superpoder. Eu queria ser o Homelander. Não precisa ser da série. Pode ser qualquer poder. O Fred já se entregou aí. É. Mas qualquer poder ou conjunto de poderes. Vamos fazer esse exercício. Conjunto de poderes ou poder? Dois poderes. Um poder. Um poder. Só pode ser. Pra facilitar. Só. Então, porque o Homelander só tem um poder, que é a visão de calor. Ele voa, é super forte. Não, ele voa por causa da visão de calor. Ele é super forte por causa da visão de calor. E é só usa a visão de calor. É isso. Um poder. Só. Se você pudesse ter um poder, qual seria? Telepatia extrema. Extrema. Extrema. Por que telepatia extrema? Porque eu seria o rei desse planeta. Já vimos que tipo de sup que o Sr. K seria, não é verdade? Não ia ter mais guerra. Olha, esse é o pensamento do déspota. Não ia ter mais guerra. Amigo, por que vocês estão guerreando? Uhum. Ah, porque a minha religião diz que eu tenho que matar ele. E você aí, cidadão? Ah, porque a minha religião diz que eu tenho que matar ele. Não tem mais religião, vocês amam a mim. Acabou, foda-se. Caraca, mas isso. Você sabe que isso não é telepatia, você sabe, né? Isso é controle mental, que é diferente de telepatia. Telepatia é só comunicação. Então eu falei errado. Não quero ficar controlando. Imagina, eu não posso dormir, porque senão o mundo acaba, nego. Olha aí a pica do teu poder mal escolhido. Não, soube especificar. Eu quero ser capaz de inserir pensamentos. Inception. Purple Man. Como é que é o nome do personagem lá, da Jessica Jones? É o Purple Man. Purple Man, o poder também tem validade, né? Pois é, eu não quero isso, eu quero inserir uma ideia. Mas aí, você quer fazer isso individualmente? Você poder, você tem que fazer um negócio em massa, se você quiser. Por isso que eu pensei em telepatia extrema. Você quer ser uma musa, é isso? Imagina o Charles Xavier sem cu doce. Você quer ser a musa inspiradora das pessoas, tá, é isso? Ele quer ser Xavier. Ele quer ser Xavier. Imagina o Charles Xavier sem cu doce, porque já foi dito no X-Men, em todas as quadrinhos, em todas as histórias, em tudo, que se o Charles Xavier entrasse numa de, peraí, gente, vamos sentar e conversar, vamos organizar isso aqui, vamos parar com essa porra, ele resolvia o planeta, mas ele não quer, ele não vai se meter nisso. Você seria o Capitão Determinismo, o contrário do livre-arbítrio, você ia arbitrar pra todo mundo, é isso? Vocês podem acreditar no que vocês quiserem, só que vocês não podem se matar. Pô, ele ia ser, olha que nome legal, olha que nome bacana pro Fred, que evidentemente é um super vilão, o árbitro. Arbitrário. Senhor arbitrário. Não estou aqui para julgar ninguém, mas já digo de antemão que vocês estão errados. Olha o discurso dele aí. É, voando com os braços abertos. Cara, tu começou esse programa julgando, cara. Desculpa te dizer isso. Mas eu acabei de falar que eu não tô julgando ninguém, eu tô dizendo que tá errado, porra. Não tô... Julgar significa avaliar, ponderar, chegar a um valor. Eu já começo do tá errado. Então o senhor K seria o senhor arbitrário. Arbitrário é o oposto disso. É o oposto? Arbitrário é não seguir regra. Mas é o que ele quer. Ele não quer que ninguém siga a regra. Ele quer criar regra. Então ele seria o caga-regra. Ele quer... Arbitrário é seguir a regra dele. Caga-regra. Regra. O Caga Regra é um bom nome. Caraca, o Caga Regra. O Caga Regra é um excelente nome do super vilão, hein? Caga Regra. Eu resolvi o planeta, esse é bom pra todo mundo. Nossa. Isso que todo super vilão acha. Mude de ideia, você está muito centrado nessa ideia. Olha aí, você, o poder não funciona comigo, seu. Eu te conheço há muito tempo. Esse é o seu ponto fraco, quando a pessoa te conhece há muito tempo, não funciona. Não te compra. É, exatamente, né? Quem não te conhece, que te compre. Caramba, é um exercício difícil pra caramba, hein? Cara, eu quando eu era criança, eu gostava dos poderes, não do personagem obrigatoriamente ser meu preferido, mas eu gostava dos poderes do Wolverine, né? A invulnerabilidade, né? Não é nem na verdade é fator de cura, né? Mas o poder... É, mas o Wolverine se fode muito, cara. Se tu tem fator de cura, tu tá convidando tu ficar, sei lá, sem rosto, tá ligado? Só com o crânio, que nem ele fica não. Às vezes, pra mostrar que se cura. É, pra se... É porque também é o seguinte, o contexto da nossa rodinha aqui é pra gente ser super-herói ou pra gente fazer o que quiser com poder? Não, poder, fazer o que quiser. É, você... The Boys. Não tem essa. Não, a gente deixou aí ele... Exatamente, The Boys, tá? Pra você fazer o que quiser. Aí eu não iria com essa coisa de regenerar, porque, beleza, o que que adianta você ser uma pessoa que se regenera e você é empresário? Eu te dou um exemplo agora. Você vai no médico e fala assim, Afonso, você tem câncer. Ah, mas vai acabar antes. Mas você não tem mais. Você tem câncer. Não, não tem mais. Então, é isso. É isso que serve o poder de regenerar. Você não é só pra, eu vou enfrentar bandidos e tomar... Mas o poder de regeneração, ele só tem validade se você se estraga, né, amigo? Não, mas olha Senão só. Senão você vai ter uma existência de 200 anos chata. É, se você tem um poder desse, meu amigo, aí ninguém é de ninguém. Esse poder não serve pro Afonso. Me desculpa dizer isso aqui. Mas não, não serve. Funciona. Tem um cara saudável. Equilibrado. Um cara equilibrado. Não bebe, não fuma, entendeu? Esse poder é pra um cara que não tem limite. Esse poder é pro Afonso 3D. É verdade. Entendeu? Sem limite é total. É, cara. Eu pensei que o poder dele fosse teleporte, assim, tipo uma nuvem de... O qual o poder do 3D? Enxofre. Ah, por causa dos 3Dzinhos. É, realmente, a imortalidade, né? Porque acaba que vira pra imortalidade. Ela é interessante pra mim, que gosta de observar e comentar e... Crônico da humanidade. Eu não gostaria de ser imortal, não. É muito tempo com gente. É, uma merda. É demais, demais. Eu já não aguento mais as pessoas agora com 40. Imagina imortal. Imagina o seguinte, você ia estar sempre renovando a cada 80 anos, você ia renovar seu círculo de amizade. O Highlander, o MacLeod, o Conor MacLeod, era um cara muito de boa. Eu acho que eu escolheria, na verdade, a telecinese. Mover as coisas com a mente. Mover com a mente. Aí é útil pra tudo. Se você quiser impedir um assalto, uma desgraça... Inclusive pro sexo, né? Impotência, jamais. Pro sexo também. Chevy Chase já mostrou isso numa bela comédia que ele fez. É verdade, caraca. Que lembrança. Resgatei agora. Caraca. Pra tudo, ó. Social é legal. Você é a alegria das festinhas. Pô, chegou lá. Galera, vamos fazer uma coisa bacana aqui. A gente tá falando de zero limitação de nível de poder. Aí o cara fala telecinese, eu já penso, Cable, o cara é capaz de apagar estrela com a mente. Não, não tanto. Eu vou fazer, seria a alegria da festinha. Porra, foda, caralho. A telecinese é legal, ó. Sentou no sofá, se cobriu, botou refrigerante, tudo certo, controle na mesa. Aí você, ó, puta, vou ter que levantar agora? Não. É foda. Não precisa, telecinese. É. Foda-se a estrela que você vai apagar. Problemas maiores na frente. Prioridades. Prioridade. E você pode ser um vingador, um vigilante, às vezes, sem se expor. Você tá vendo um cuzão botar as pessoas em perigo, dirigindo, né, quase atropelando os outros ali na estrada, aí você faz... Chega ele pro lado um pouquinho, vai dançar no mato ali, amigo. Vai rodopiar no mato, não vai encher o saco de ninguém, ninguém vai saber. Rodopiar no mato, é excelente. Caralho, matou o cara. Não, só deixou o cara girando. Aquele filme dos moleques que ganham poder. Sei. Nossa, parabéns por ter visto esse filme, hein? É, o cara tá bêbado, dirigindo, enchendo o saco deles, o moleque joga o maluco por acostamento, entendeu? Você pode fazer justiça sem que as pessoas vejam. Sem as próprias mãos. Sem as próprias mãos. De olhos fechados, quem sabe, hein? Só você saberá e vai ter que dormir com aquela escolha que você fez. Cara, eu acho que só existe um poder que serve pra tudo, serve pra tu ser empresário, serve pra ser milionário. Vingador, que é parar o tempo, cara. Sabe, tu tá de saco cheio das pessoas, tu para o tempo, pelo tempo que tu quiser. Fica de boa, dorme, pinta miniatura, vê um filme. Pinta miniatura. E depois fica de boa. 30 mil. Aí você envelhece nesse tempo que você parou? É, você envelhece ou não? Envelhece. Não, né? Senão, você... senão não dá. Cara... Ah, você quer tudo agora. Não. Se você se mexe, você respira, você tem que se envelhecer, porque suas células... Não, não mexe no poder do cara. É, cara, porque tem o poder aí dele. É fácil, não tem desvantagem. Mas essa é a parada do poder? Não, tem que ter desvantagem. Claro que tem que ter desvantagem. Cara, assim, ó... A desvantagem é que quando você para o tempo, você tá sozinho. O que, na minha opinião, é uma vantagem. Tudo bem, sem envelhecer. Tinha um personagem do Dragon Ball, eu nunca fui assistir muito Dragon Ball, mas tinha um personagem que parecia um sapinho e ele conseguia parar o tempo, mas ele tinha que prender a respiração. É uma boa limitação. Eu achava maneiro isso, cara. É, é foda. É legal. É foda, cara. É, não, cara, mas... se tiver limitação, daí realmente o melhor poder é Bruce Wayne, tu ser milionário. Não, não tem limitação, porque a gente não botou limitação no Fred nem no Afonso. Não tem limitação. Parar o tempo. Não, claro que você botou limitação. Mas é, cara... Eu não podia apagar a estrela, por que, que o Leonel não envelhece? Não, você pode, só que você prefere antes pegar o controle remoto na mesa. Tá. É só questão de prioridade. Tu preferiu fazer party tricks. Party tricks. Tipo, ter as visitas, né, cara? É. Alexandre. Queimar calorias com a força do pensamento. Caralho. Mas a dos outros também? Não, é as minhas. Ah, aí você tá... A dos outros é bom. As minhas. Se você fizer a dos outros... Aí eu tô bilionário. Exato. Exato. Você faz o spa incrível. O melhor spa assim, do mundo. Pão, pão, pão, pão. Não, mas não pode ser assim. Porque se for fácil, as pessoas não compram. Tem que ser um final de semana no spa milagroso. E aí você não pode emagrecer tudo. Tem que ser pro steps. Mas não dá. Porque você vende pra sempre. Mas assim, o poder de queimar caloria não vai emagrecer a pessoa. Você vai comer qualquer merda que você quiser, e aí a caloria que você ingeriu, você queima sem acumular gordura, é isso? Então, ele vai ser o cavaleiro do apocalipse, vai ser a fome. Mas que poder merda, você não consegue emagrecer as pessoas? É, cara, tu vai ser aquele conto do Stephen King, cara. Cara, você gosta de comer que nem eu, cara. Você comer qualquer coisa sem engordar. Ai, caralho. Melhor poder do mundo! Caralho, mas isso é de uma... Olha, puta que pariu, caralho, hein? A gente tá falando aqui de não há limites. Eu quero comer tudo que eu puder. Você vai tomar no seu cu. A próxima vez que a gente se encontrar, a gente vai sair pra correr junto, seu puto. Eu acordei 6h20 da manhã hoje pra ir pra academia pra correr 4 km, seu viado. Então, como eu poder, você não precisa. Você só vai assim, ó. Mas você vai continuar aí semigordo, pra sempre, então. Não, aí eu mando uma emagrecida. Mas você, cara, com você, pior escolha de poder que eu já vi na minha vida. Por quê? Porque você escolheu um poder que você nem pode usar ele 100%. Claro que pode. Não, porque você só consegue emagrecer o que você come. Então hoje você tá aí semigordo. Você vai continuar semigordo. Então aí eu vou pra academia fazer exercício. Que merda de escolha de poder. Inacreditável. Eu tô sendo mais realista. Não, eu tô sendo realista. Inaceitável. Inaceitável nesse programa. Inaceitável, cara. Caraca, o cara não... Escolha o poder de ser desenhado pelo Rob Liefeld, cara. Vai ser super forte. Vai ter uns pezinhos minúsculos assim, cara. Micro e sempre pés, brabo, velho. Vai ser foda. Vai ser o Cam Shamrock, né? O Shamrock. Tá bom, qual é o teu poder maravilhoso? O meu poder é maravilhoso. O meu poder, eu já até manifestei ele em alguns momentos e vou falar ele aqui de novo. Mas não manifestei como poder, porque seria fantástico, mas impossível, por enquanto. Mas já falei sobre ele. Eu queria ter o poder de remover os benefícios da ciência pra quem não acredita nela. Pra quem usa a ciência em vão. Ah, não acredito que o homem foi à lua. Toda a tecnologia decorrente da corrida espacial acaba pra essa pessoa. Só pra essa pessoa. Ah, sou anti-vacina. Automaticamente, todos os benefícios das vacinas acabam. O cara pega a varíola na hora. Na hora. Todos os benefícios... O cara morre de varíola, peste bubônica, né? Tudo ao mesmo tempo. Ah, exato. Ah, terra plana. Começa a levitar na hora. Vai embora. Não tem gravidade na terra plana. Vai embora. Pode usar GPS, celular. Não tem GPS. Inclusive, declarei, anunciei no arroba Afonso Solano, Afonso 2F de faca, que jantei com uma pessoa terra planista. Estou aguardando o Nerdcast perfeito para compartilhar essa história com vocês. Deus do céu, cara. Não, a gente deixa pra MRG. A gente participa lá na MRG. Eu não quero dar palco. Eu não vou dar palco, cara, pra esses malucos, não. Eu quero que ele saia voando do planeta. Eu vou dar palco pra esses caras. Então deixa eu ver se eu entendi, Dave. O seu poder é reescrever a realidade de forma individual. É individual. Sim. Exato. Individual. Ou realidade individual. Não. Mas aí que tá a pegadinha. Eu não quero reescrever a realidade. Quem quer reescrever são esses malucos que não acreditam na ciência. Eu só quero dar pra ele a realidade que ele acredita. Porque o cara vem e fala assim, o homem não foi na lua, mas tá falando isso num celular, usando relógio digital, com caneta que escreve de cabeça pra baixo, sei lá, entendeu? Eu quero tirar tudo isso dele. Eu quero dar a realidade que ele acredita que ele tá inserido. Mas você vai retirar a realidade dele, mas não do coleguinha do lado. Exato, exatamente isso. Você reescreve a realidade de forma individual, para cada indivíduo que tenha o seu nível de loucura. O cara acredita, sei lá, não sei o que lá, acontece isso. O outro acontece, não sei lá, não sei o que lá, acontece aquilo outro. Não é uma áurea onde eu vou, isso vai acontecer, entendeu? É um poder. Então, eu tô num lugar e o cara fala assim, bababá, terra plana. Terra plana, tá bom. Estala o dedo, acontece. Estala o dedo não, que agora, instalar o dedo tem copyright, né? Tem da Marvel. É, agora não pode. Eu pisco o olho assim. Tá bom, bonitão. Clique, pisco o olho. Tudo que envolva a terra não ser redonda, ele toma. Isso aí vale pra ciências sociais também? Tipo, se o cara... Ou então, não gosto de Estado. Acho que não tem que ter Estado. Não tem mais... Mas olha o problema. Não tem que ter Estado. E aí, o cara vai... Onde o cara andar, não tem rua? Ele vai andando e vai abrindo um buraco assim? O cara vai andando no barco? Eu não acredito em vai sumindo. Propriedade privada. É, eu mando ele pra esse lugar aí. Eu mando todos esses caras pra esse lugar aí. Onde eles querem ser Estado. Que esse poder... seria um problema, hein? Seria a solução. Você acha que você vai resolver o problema do mundo com o seu poderzinho de telepatia aí? Eu que vou resolver o problema do mundo, amigo. Metade dos presidentes do mundo aí, eu já tinha me livrado. Só na piscadinha. O homem solução. Cara, é o homem empírico. O homem empírico. Doutor empírico. Doutor empíricos. Ainda bota em latim, empíricos. Doctor empíricos. Então, quais seriam os nomes dos personagens pra fazer o grupelho? De cada um. Our Merry Band. Os nossos rapazes. O Fred é senhor caga-regra? Senhor caga-regra ou caralho? Senhor caga-regra. Caga-regra com K. É. O senhor caga-regra. Caga-regra. Doctor empíricos. Doctor empíricos. Alexandre, jovem nerd, é o caloria boy? É isso? Caloboy. Calorie man. É cacau boy. É K-C-A-L boy. Sabe de caloria? Cacau boy. Caloria cowboy. Exato. Cowboy! Eu fiquei antes do Leonel. Eu sou o telecinese, né? Só que o cara, em vez de apagar a estrela, ele escolhe fazer party tricks. Ele usa a telecinese de forma medíocre. Exato. É o telemedíocre. Telemedíocre. Telemedíocre. E o Leonel. Leonel é... Como é que é, Leonel? O seu poder aí? Era de parar o tempo, cara. Parar o tempo. Miniatura. O procrastinador. O procrastinador. Boa, boa. E esses são os rapazes. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.